Ser o único camarote corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. De Nova York para São Paulo, vem aí o festival mais animal do ano. Electric Zoo Brasil, Hardwell, Vintage Cutter, Ilusionais, Cashmere, Rehab, Alan Walker e muito mais. Electric Zoo, dia 21 de abril, feriado, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Garanta seu ingresso, electriczoofestival.com.br. Desperte o seu instinto selvagem, é dia 21 de abril. Em Interlagos, Electric Zoo Brasil. Realização, Plus Network. Seu Weekend e Daft Punk. Energia. Tem coisas que acontecem com todo mundo. Se atrasar, caminhar muito porque a estação é longe do destino, não encontrar vaga para estacionar ou não poder sair na hora por causa do rodízio. Quer uma dica? Quando isso acontece, pede um Uber. Porque uma coisa é certa, se tem carro disponível toda hora, é Uber. Se você sabe o preço antes da viagem, é Uber. E se chega rapidinho e cabe no seu bolso, só pode ser Uber. Então vai lá em uber.com/app e baixe o aplicativo. Se é fácil pedir, é Uber. Camila sem salto alto. Oi? Camila com salto alto. E aí, princesa? Marcelo visitando a pé no primeiro andar. Acho que não. Marcelo visitando a pé no 18º andar. É esse? Onde eu assino? Carol no show. Ai, que ódio, eu não tô vendo nada. Carol no show, no ombro do namorado. Quem não gosta de se sentir mais alto? Renault Stepway, agora com taxa zero e em até 48 vezes. Stepway, a altura da sua aventura. Todos juntos fazem um trânsito melhor. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo, vou ficar! Corinthians, aloprar! O Palmeiras vai ser minha piada! E... com o Santos no ar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora é com vocês. Au, au. Agora é com a gente. Tá começando o estádio 97. Mas aí na terra. O show é com vocês. O show e a chuva. Au. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece extra economia. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar estádio 97 aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos, hein? Boa noite. Ah, eu sou o Alê. Boa noite, hein, galera? Ele é o Alê. Hoje tem decreto, hein? Tem decreto. Ah, sexta-feira, ah, né, atenção. Sombrita? Você sabe disso? Não. Sexta tem tudo. Sextou. Sexta tem decreto, sexta tem chuva, sexta é o dia. Ah, eu vou ficar que nem cobra de laboratório, curtido no álcool, viu? Tô que nem melancia quente, mano. Tô louco pra fazer o mal hoje, hein? Você está louco pra fazer o mal, mas sim, das vezes em que você está louco pra fazer o mal, quantas vezes você faz? Nenhuma, 0% de aproveitamento. Essa é a realidade. Tudo sim, é intenção, né? É, tudo fica... Assim, a gente não executa, mas cada plano bom que a gente faz, hein, Sombra? Ah, né? Coisa linda. Isso é o legal da experiência, né? Isso mesmo. Muito bem, esse é o Estádio 97 aqui na Energia. Vamos então às manchetes do Estádio 97. Calma, corintianos, calma. O frango de vocês já está entrando no ar, calma. Vixe. Frango, ai. O frango. Puta, não, aquele não, frango não, seu fioso. Não, não, não. Eu falei frango porque, gente, toda vez que eu chego na rádio, ele tá comendo um franguinho. Por isso. Mamãe que fez. Mamãe que fez. Dieta saudável, que você não né, vende, mano, esse negócio? Por quê? Esse franguinho. Não vende. Isso aí é arma secreta, velho. É, então, pô, dá. Alimentação saudável. O cara vai olhar pra você, olha pro frango e fala: caraca, o mano come isso e fica forte. E é uma alimentação combinada: frango e ovo. É o espinafre dele, que nem o do Popeye, né? É. Bastante BCA, né, RG? Boa. BCA. Olá. Ah, mas eu hoje, em homenagem ao nosso ouvinte João Galope, eu mandei uma bisteca daquela. Opa! É bom, né? Então, você sabe que você abreviou sua vida em um ano, né? Não, imagina. Não, rapaz, senhor. Rapaz. Não, senhor. É? Não, senhor. Onde? Muito pelo contrário. Bom, eu como e bebo porque faz mal. Se fosse pra fazer bem, eu tomava remédio, viu, é Sombra? Lógico. Como que é? Não, eu bebo pra ficar ruim. Pra ficar bom, eu tomo remédio, pô. Boa. É louco. Bonitinho, Alex, cabelo, hein? Gostou, estilo? Ah, lindão, hein, velho. E a foto do Vieira? Tá rodando aí, hein, o Brasil. Mandou bem. Vamos ao... Vamos? Aqui, vamos ao Parmeira aqui. Vamos, então vamos lá. Vai você. Vocês. Ah, eu vou mesmo. Vocês. Palmeiras, minha vida é com... o quê? Nada, o que aconteceu? Vocês não viram o bagulho? O quê? Você é louco? De quem? Você quer todo pá, do mundo pop, a porra toda, você não viu? Aquele comédia lá. Deu uma jorrada em vocês. Pior que eu conheço aquele... Olha a bola, juiz. Deixa eu te falar o seguinte, antes de falar desse episódio, hein? Cuidado. Vamos lá, daqui a pouquinho, às 21 horas, né, Lê? Estaremos lá no Pacaembu. Estaremos? Não, estaremos, que eu falo... Vocês. A cúpula, a cúpula esportiva. Vocês. Isso. 21 horas. Olha, escalação aqui, o Alê não deixa mentir, sozinho. Vamos ver se é isso aqui. Fernando Praz, né? Vai o Fabiano, vai o Mina, vai o Edu Dracena e o Zé Roberto. Aí temos Felipe Melo. Sim. Tietê. Aí vai. Será que é isso mesmo? William, Keno e Borja. Não. Então, Bento, faltou o Guerra aí, né? O Dudu. Então, o meio-campo vai ter ali, ó, Felipe Melo e Tietê. Aí você vai ter uma linha de três à frente dos dois volantes ali. Aberto na direita o Dudu, na esquerda o Dudu. É, aberto na direita o William, na esquerda o Dudu e centralizado o Guerra. Lá na frente o Borja. É isso aí. É isso aí. É. A sensação do Palmeiras é essa daí. Boa. Então, repetindo, o meio-campo é Felipe Melo, Tietê. Aquela linha de três à frente ali com o William num lado, o Dudu do outro. E centralizado o Guerra. E lá na frente o Borja. Do time titular ali, o Jean tá machucado, e aí não sei quem é o preferido do Eduardo Batista pra jogar pelo lado do campo, né? O William Bigode tá ocupando essa vaga, pode ser o Guedes que tá suspenso, pode ser que contra o Peñarol coloque o Michel Basso ou o Keno, acho que essa vaga tá meio em aberto, mas de qualquer forma é o William Bigode que vai ocupar esse lado do campo. Michel Basso chegou e tá se virando. Tá pelas, né, beiradas ali. E hoje tá definido também, né? Palmeiras hoje não corre risco de ser eliminado. Né? 3-1, né? O primeiro jogo. Ah, não. O primeiro classificado. Hoje é mais uns 4-5 pra caixa. Não quer dizer que o Novo Horizontino seja uma porcaria, porque 3-1 ali não quer dizer o que foi o jogo também. Primeiro tempo jogou bem o Novo Horizontino. Novo Horizontino meio que encurralou o Palmeiras, aí teve chances, aí o goleiro do Palmeiras foi bem também. Mas diante do resultado que fez na primeira partida fora de casa, eu acho que hoje aí é 99% já na próxima fase. O que pode atrapalhar, não o resultado, mas o que pode atrapalhar o espetáculo hoje, o jogo, talvez seja o tempo, né? É 90 minutos, já definiu. Porque... 2:45. O tempo, temperatura... Ah, sim, claro, RG. Perfeito comentário. Temperatura, RG? Muda... É, sim. O clima, né? É, sim. Quer dizer, com relação ao aspecto chuva. Choveu muito, né? Essa madrugada, é no Paca, essa, né, manhã. Mas o gramado do Pacaembu é bom, né? Sim, mas foi uma chuva pesada, né, cara? Não, mas... pode voltar a chover. Mas a chuva que existe a possibilidade de ter na capital hoje, RG, é bem menor a possibilidade do que aquela chuva que caiu aí na madrugada de ontem. Tomara. Porque... ontem, em 2 horas, choveu, que era pra chover o mês inteiro. Nossa. Repetiu hoje, né, na hora do jogo, que choveu de madrugada. Minha quebrada, ela foi difícil chegar. Foi ruim. Né? Até o Noé pediu auxílio, pediu, porque a coisa tava feia, hein? Mas o Pacaembu é uma referência, hein? O Pacaembu como... tem um gramado excelente e a drenagem costuma, também, né? Não, mano. Ficar ruim, né? Mas já que você falou, eu vou comentar aqui. Fala, Beto. É, o cantor Belutti, da dupla Marcos e Belutti. Sim. Teve ontem no show que teve lá no... Uma canção de Marcos e Belutti, por favor. Aquela, domingo de manhã. Prefiro estar aqui. Isso aí, domingo de manhã. Porra. Tá. Que perturbante. Aí ele foi fazer um post no seu Instagram. Tocou na rádio aqui a versão 3 dessa música. Que tocou o cacete? A versão o quê, mano? 3. Cooperou do Belucci? É. Mas só. E o. Pô, a gente sangra pra fazer uma rádio, preservar uma. Nada o cara contra. Me fala um negócio. Pra preservar mando, um ideal. Né? Nada contra o sertanejo, mas tenta preservar um ideal, um conceito, uma ideia. Aí tem esse frango aí tentando desmirilhar as coisas, cara. Pô, já mas o que ele fez assim? Então, esse rapaz? Ele tava com os amigos deles vendo show, os amigos lá ontem. Elton assim, John, do show, Elton John e do James Taylor lá. Sim. É. E aí. Mostrou a foto aqui e tal e postou, né? Com a marcação. Palmeiras não tem mundial. Então, é porque tá... É normal. A localização lá. Isso. Ó, eu penso da seguinte forma. Quem fala a verdade não merece castigo. Então, você tá explicando o cara... Tá só dele, hein, velho? Não, então, é... Porque quando você vai dar um check-in nos lugares aí, você pode escrever uma série de coisas. Você cria um ponto ali... Localiza aí, bebê, né? E a galera acaba colocando aí o que bem entende. Aí, algum torcedor deve ter sacaneado a primeira vez, aquele tópico deve ter ficado como referência. E ele fez pra sacanear também, porque ele falou que depois foi uma brincadeira infeliz, que queria fazer com... Ele pediu desculpa, né? Com os amigos, e aí acabou se desculpando, falando que foi uma brincadeira infeliz, que... Ele quer ganhar, um mau respeito pelo Palmeiras. Corintiano, né? É corintiano. Não, legal que os caras vão, dão uma sapatada, já sabem o que vai, mas, aí ele chega e desculpa pra desculpa, quê, né? Desculpa, aí meteu um texto gigante, ó, a torcida fez uma brincadeira infeliz, aquela coisa, minha intenção não foi ofender ninguém, aquelas papinhas. Ah, mas faz parte, mano, vocês estão muito chatos também. Quem? Eu não, velho. Não, o senhor também. Olha, eu vou dizer um negócio, eu tava em off aqui no programa, microfones desligados, alguém aqui falou assim... Ah, ele não tá. Legal, vai dar pra falar melhor do porco. Claro isso! Rivalidade, hein? Eu ouvi isso aqui com microfones desligados. Olha! E, ó, isso aí, o microfone fora do ar é um perigo. Eu ouvi isso aí. É que eu não, até vazar. Agora, eu não lembro, eu não consigo identificar. Olha. A voz. A voz. Sim. Mas. Era um tanto um R carregado. Olha! Fala horta, morta. Mas isso aí, tem jogo daqui a pouco. É, desviando de assunto logo, né? Mudando de assunto. Fui escalado aqui pra cobrir o jogo lá. Pela direção. Ah, você foi? Aí você vai com a Genoveva? Não, dessa vez não. Tem a Genoveva? Tem medo que a Genoveva você é muito atolada. Profissionalismo. Você é profissionalismo. Não, vou lá ver o jogo, dar analisada, ver que. Ele vai ficar com a segunda-feira está aqui. Quer Palmeiras e quem? Novo Horizontino. 3-1. Já era, né? Já passou? Já passou aí, seu bem? Ah, hoje posso falar? É mais 3. Mais 3. Hoje é jogo mais 3. 3-1. Profissionalmente falando? Não, profissionalmente 3. Aí. Tá. Na emoção. 5, 6. Na emoção. Aquela coisa. É porque hoje você tá aqui sem ser cerceado por besteiras, como você disse. Né? Ah, como ouviram dizer aqui. Por pessoas. Hoje não tem. Fora do ar, né? Curioso é que o Dodô não está presente no mesmo dia em que a Aguinaldinha também não. É. Isso é uma coisa que a gente pode investigar, hein? Investigar. Não sei se tem alguma coisa a ver. Não é a primeira vez que isso acontece. Ih. Atenção, você camareira de motel, ouvinte do estádio 97. Atenção, você garçom de motel. Atenção, você que é aquele que entrega a comidas e bebidas naquela portinha rotatória. Muito boa. Que leva estrogonofe. Será que esgueio de olho? De repente você pode ver ali, olha. Domênio, final. De repente você ouve assim. Porra, velhinho. Ele tem rastreador. Hã? O carro do Domênico tem rastreador. Tem. A gente pode ligar no segurador e falar que ele desapareceu há 48 horas. Falar, pô, a gente tá desesperado. Você pode me passar a última localização dele? Certeza que ele deve estar ali na marginal. É. Pedaço ali, Lume. Tá. Cinco letras. Pra saber com quem. Achei. O Aguinaldo, será? Eu acho que é com ele, hein? Eu vi uma foto aí no... Acho que no Instagram, no Facebook. Comprometedora. Sungona. É, Domênico é complicado. Raimbana, né? Cabeça. É. Raibana cabeça. Esse teu celular cai mais que treinador aqui no Brasil. Impressionante. Cara. E ele é grande, né, velho? Você parece, sabe que parece? Parece o Denis segurando a bola, você segurando esse celular. Ah, não sou. O Bento precisa de um celular de titânio. Não, mas é incrível. Ontem. Ele derrubou umas 4 vezes. 4 ou 5 ontem. Foi. Parece bengala de cego, tanto que bate esse celular. Tá caindo mais do que saci com cãibra. Exatamente. Incrível, cara. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Inclusive, quem ligar aqui e disser todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Falando, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme, seu Bento. Olá, o Santos. Que prestígio, é o segundo das manchetes. Não. Hoje o seu Bento tá sossegado. É que hoje não tem, né? Hoje o seu Bento tá tranquilo. Não tô sofrendo porque pressão. Porque o RG aqui não hoje. Cerceia você, né? É. Não, eu também fico solto. Ele né? não é meio agressivo em relação às suas palavras. Ou o outro. Um dia eu vou jornalista. Contar, quando eu tô lá preparando. Porque para as manchetes eu tenho que começar a preparar uma hora da tarde, que é um trabalho muito. Ah, você chato. É muito pesquisa. Preparado, é diferente de outras pessoas. Sim, eu nem acho. Vocês sabem como é. Vou te falar, um dos trabalhos mais árduos aqui, quem faz na rádio é o seu Bento. É. Pesquisa, porque verdade. Não pensa não, cara. Você ter que chegar e abrir tudo que é site pra copiar manchete não é fraco, não. Não, não é difícil. Isso é uma coisa complicada. Aí... Mas tem gente aqui no programa que erra, mesmo assim. Eu não vou falar quem, porque aqui pra mim é uma Cutinha! Família. Cutinha! Tá deitado em você agora, hein? Rutinha! É que de vez em quando eu tô lá na minha sala e passa uma pessoa lá e fala, ó, fala direito aí hoje, hein? É. Dá uma mexida do óculos fala assim. Fala direito, mexe assim. O óculos e fala, porra, velhinho. É. Se não, depois... Café, porra, velhinho. Não, isso ele não fala. Mas tem uma cúpula aqui, que é pesada, palmeirense, né, velho? Aqui cara... tem, não. Ah. Cara... Pressão, viu, RG? Não, e do Santos tem aquele que fala que é jornalista, né? Hoje também você tá mais light, né? É, exatamente. Ah, mas aquele não paga nem placer pra cúpula palmeirense que tem aquele aqui, da rádio... Aqui, o... Agora, pros corintianos que tem na rádio, só um convence mesmo, que é o Mano. O resto... Não bá mais, pô. O resto não, é beijo é corintiano, pô. O bá também abandonou. Passa pano pro papai, não. É questão de passar pano, mano. Aqui o maluco não tá aqui, vocês estão atacando o cara. Tá bom. É falar bem da gente e mal dos outros. Covarde. Ele virou profissional. O beija? Profissional não tem time. Lógico. Por favor. A última palavra lá, eu assisto de vez em quando. O negócio é o seguinte. Coisa de igreja, né? O nosso Flamengo! Hoje é sexta-feira. Meu hoje filhozinho, é sexta-feira. Qual a recomendação aí? Com esse tempo? Capricha, hein? Tudo alagado. Vai abrir amanhã, RG. Olha. Tudo alagado, hein? Hoje é dia que o sapo pemba e a rã treme a perninha, velho. Coisa linda, rapaz. Entendi. Mas toda rã você já fez tremer a perninha? Seja sincero. Não, nem todos, claro que não. Só o Super-Homem, né? Isso assim em filme, né? Boa, RG. Então, vamos ao Santos aqui. Diga que lá. Segunda-feira no Pacaembu, sim. Às 20 horas. Olha, do time que vem jogando, é só apenas uma dúvida. Se mantém o Vitor Bueno, ou entra com o Copete ou o Vladimir Hernández. Mas... Eu acho que ele vai de Vitor Bueno. Eu também acho. Pra dar uma... Ele tá meio, tá meio deprê, né, o Vitor Bueno, né? Ele tá tentando levantar... Depois daquele gol que ele perdeu lá, levantar, ele também é um bom garoto. Levantar o garoto, acho que ele vai vir. E é um bom jogador. Sim. É bom jogador. Não tem que crucificar, não. Ano passado jogou muito, né? Não tem que crucificar. Tá? Baixou tecnicamente. Até comentei aqui que deveria pegar um banquinho. Mas não é pra crucificar, não, cara. Não é... Acabou, o cara não joga mais. Não tem nada a ver. O cara joga a bola sempre. Agora, te falar, ontem à noite teve alguém aí que em mídias sociais, o cara chegou, matou no peito e falou assim, vamos lotar a porra do Pacaembu. Santos é o cacete. Como assim? Fala, é mesmo? Foi sim. Como assim? Quem? O senhor. Olha só. Já temos aí, não sei quanto que você falou, 60 mil vendidos. Não. Já? 18 mil. 18 mil. 18 ou 19 mil. O que significa que deve dar uns 30, é segundo jogo. Não sei se, mas eu acredito que uns 25, 26 mil, eu acredito que sim. Você vai, R? Vai no jogo? Não, eu faz muito tempo que eu não vou em estádio. Modinho. Não vou. Realmente. Pelé parou, ele não foi mais. Modinho é aquele que só vai quando é na boa. Boa. Pelé parou, nunca mais foi. Ah, mas o Santos foi campeão de muitas coisas ultimamente. Mas não era a mesma pegada da época do Pelé. A última vez que ele foi... você, o Azedão não tava. Pelé, Mengal, viu, Pepe. Não, a última vez que o RG foi no estádio foi com a gente, quando a gente fez a apresentação lá, não foi? Não. Foi show da Aracide Almeida. Foi isso. Santos e Boca. Não. E Santos e Corinthians, com o Benjamin. Você foi de helicóptero? Aqui no Pacaembu. Foi legal ir com o Benjamin no Pacaembu? Foi legal. É legal porque quando você tá com ele, bicho, você come de graça, bebe de graça. Aí você fez um esquenta? As pessoas carregam você no colo, não é? Imagina. Não tem esse esquema aí? Não, tem nada. Não? Não, que isso. Você tem que pagar as coisas pra ele. Padrão estrela de Davi? Não. Você não põe a estrela de Davi. Bicho não põe a mão no bolso, não. Ele tá com a camarote estrela de Davi, é outra história. Mas foi um jogo Santos e Corinthians ali. E na saída, foi assim, um negócio aterrorizante. Por quê? Ah, muito, da briga. Porra, o bicho pegando. Ixi, na rua. Ah, teve aquela briga, não foi? Nossa, foi, olha. Você tem claustrofobia? Você tem, ou melhor, agorafobia? Agora eu tenho muito zelo e muito cuidado com o meu patrimônio, que é o meu corpo, a minha vida. Eu não gosto de... Você tem fobia dos seres humanos, é isso? Você não gosta de se contar? Isso não tem nada. Você gosta de ficar em meio de confusão? Não foi essa daí que você tirou? Não, tá falando de pessoas em estádio, não tô falando de confusão. Não, não é pessoas em estádio, eu tô dizendo depois que acabou o jogo, na rua. Ah, é? É, na saída do estádio. Por que você não permanece dentro do estádio e espera todo mundo evacuado? Essa é a melhor coisa, né? Claustrofobia. É lugar fechado, não é? Isso é outra coisa. Eu tenho medo. Tem medo? Encontrar o bar fechado, por exemplo, eu morro de medo. A produção chamando o Tonho lá na sala. A produção tipo o Rogério Ceni com o prato, né? Papelzinho, né? Tonho, é isso aí. E reintegrar o Vecchio, né? Porque não conseguiram se desfazer do Vecchio, do meio argentino lá. E, então tá reintegrado aí. Mas aqui o Vecchio sempre estará entregado. Reintegrado. Entregado. Ah, tá entregado? Integrado. Você gosta do Vecchio, Ale? Gosto. Longe do meu time eu gosto. Mas ele disse que o Dorival não se dava muito bem com ele. É o que o Dorival tentou fazer. Deixar longe do time. Agora, eu não sei se é verdade. Diz que os jogadores meio que gostavam dele, sim, né? Sim, sim. Era bom no grupo ali. Na resenha, né? Levava o dominó na cara. Na resenha o cara era legal, né? Esse é o Estádio 97, manchetes aí do Santos. No oferecimento do Extra, no Extra, a Páscoa é tamanho família. Economia que cabe no seu bolso. Aqui você encontra tudo o que precisa para reunir toda a família no almoço de Páscoa e presentear quem você ama. Então, pode fazer a sua lista de ovos e bolos de Páscoa, chocolates, bacalhau, azeites, vinhos e espumantes e parcelar em 10 vezes sem juros no seu cartão Extra. E se liga nessas ofertas. Sobrecoxa de frango congelada da Seara. Aquele pacote que é zip, sabe? Maravilhoso. Aquele pacotinho zip, né, cara? Depois você guarda de novo no congelador. Sim. É, não entra, né? Não fica entrando ar. 1 quilo, você leva 3 por apenas R$5,31 cada um. Cerveja Brahma, Extra Lager, lata, a lata. Essa lata de 350ml. Você leva 3 e paga apenas R$1,86 cada. Vou te falar, a gente que faz evento sabe quanto custa e vou te falar, esse preço é bom demais, hein? Bom. Grandes sucessos da Lacta, 302 gramas, por apenas R$7,90. E tem mais, anota aí, olha. TV de LED, 20 polegadas da Philco, e Philco é marca boa, por apenas R$599 à vista, ou em 10 vezes sem juros de R$59,90, pagando com os cartões Extra. Faça o cartão Extra. Pneus, tá precisando de pneus? Então, pneus a partir de R$169,90 ou em 10 vezes sem juros de R$16,99, pagando com os cartões Extra. Economia, tamanho, família, é pra lotar o carrinho. Você merece Extra economia. Beba com moderação. Estádio 97. Tricolor. Ah! Rumo ao título. Até amanhã, às 16 horas, né, no Morumbi. Sim. Vai entrar com um time mesclado. É, mais um time misto, né? Acho que é o último. Tipo daqui aquele bolo mármore. É. Exatamente. Olha, vai ser a última vez, né? É a última vez, porque daqui pra frente é só porrada, velho. É só jogo decisivo. Vamos lá, que é a possível escalação do técnico Rogério Ceni. Apesar de ser decisivo, mas eu não colocaria esse jogo dentro do hall de jogos complicados. Não, longe disso. Mas amanhã entra o goleiro titular. Renan Ribeiro. Isso. Buffarini. Bom, vamos lá. Renan Ribeiro. Bom. Buffarini. Tô esperando aquele Buffarini que o Mano me vendeu uma ideia. Mas o cara é bom, você vai ver. Acho que veio o jogador, o futebol não. Maicon. Bom jogador. Lugano. Olha, é o terceiro melhor zagueiro de São Paulo, dentro das circunstâncias de tudo, bom zagueiro. Júnior Tavares. Ah. Ótimo, faz tempo que eu não vi o lateral esquerdo bom assim. The Flash. O Maicon é mais enganation do que o Buffarini. Ah, para, para. O Michael é mais enganejo do que o Buffarini. Ale, o Michael tá jogando a bola que ele jogou na Libertadores ano passado? Ele nunca mais jogou o mesmo que ele jogou na Libertadores. O Michael tem justificado o investimento que o São Paulo fez na compra dele? Igual ele jogou na Libertadores, eu não vi mais. Sim, mas... Na Libertadores ele foi um monstro. Então, ele tem justificado hoje o investimento que o São Paulo fez? Não, hoje não. Aí que tá. O Buffarini foi barato perante o Michael. Não, você, Mota, acha que o Michael jogou o mesmo futebol que ele jogou na Libertadores? Não, não acho, mas não acho que ele seja pior que o Buffarini. Mas eu acho que, Ale, que o ano passado, como um todo, foi um bom ano pro Michael. Foi bom, é que o sacrifício financeiro que o São Paulo fez, até porque ali tinha um componente... Um componente é também da emoção, né, de acreditar no sonho de ganhar mais uma Libertadores, que eu acho justo. Pois as coisas acabaram não acontecendo, o time jogou desfalcado do Ganso, do Kelvin, arbitragem, o Atlético... Calieri, Atlético Nacional é um bom time mesmo, sim, né? Enfim, as circunstâncias não aconteceram. E ali a gente não tinha zagueiro. É. Então, acho assim, é um investimento que eu faria. Uhum. Mas que depois da competição sul-americana, ele nunca mais jogou aquele futebol. Não tô falando que ele jogou mal todo esse período. Eu acho que ele não tá tão bem agora. Sim, eu quero dizer, na Libertadores, não dá pra colocar Maicon e Buffarini na mesma frase, né? Não, eu prefiro o Maicon. Se for no Paro Ímpar, eu prefiro o Maicon. Tem uma carreira internacional também e tal, mas é que ele pode jogar muito mais, né? Mas é uma crueldade hoje, né, fazer esse comentário sobre o investimento que foi feito lá atrás, porque lá atrás foi feito era necessário. Não, foi feito esse investimento e o cara correspondeu. Ele jogou bola e ninguém em nenhum momento. E é preciso analisar também o valor, que naquele momento talvez esse valor acabou sendo investido de maneira, lógico, muito dinheiro. Mas também pagou por uma falta de planejamento e má administração do futebol nos anos anteriores, que permitiu que o São Paulo acreditasse naquele momento que ele poderia viver a zaga com Lucão e Rodrigo Caio. E por tudo que o cara jogou e acabou salvando e dando certo naquele momento. Tudo naquele momento. Grato ao Maicon por ter ajudado o São Paulo a ser uma das defesas menos vazadas no brasileiro, hein? Então, verdade. Tudo por aquele momento. Agora hoje, lógico, você vai pra puta, pagou tudo isso nesse cara. Continuando aqui, Sombra, vamos lá. Oi. Tem o João Schmidt no meio. Médio. Thiago Mendes, mas também já tá indo, né? Thiago Mendes as pessoas não gostam muito, cara, mas a minha opinião é que quando ele tem aí um bom meia como Cueva na articulação, ele produz muito. E aí o... Foi você que rotulou ele como o Thiago Matui Mendes, não foi? Não fui eu. Não fui eu. Da onde você tirou isso, mano? Mas a ideia é boa, a ideia é boa. Vai, e é o Cícero. Bom, gostei, bom jogador. Não é, é o tipo do jogador que ele faz taticamente o papel dele, de passes precisos, sabe se colocar em campo. Gosto muito do futebol do Cícero. Aí, ó, quem deve jogar. Agora que ele é o jogador Kama Sutra, né? Ah, sim. Por quê? Trabalha em várias posições, né? Exato. Essa é a vantagem. Neilton. Opa! Opa! Emoção! Opa! Neilton! Agora eu vou fazer o papel do São Paulino. Vai ser poupado que dessa tem vez. Fé. Opa. São Paulino que tem fé. Força, garoto. Eu acredito, né? Aí, eu na outra ponta, temos Luiz Araújo que tá mandando bem lá em Olha, Luiz campo, Araújo, hein? Eu vou te falar, jogando um bolão dentro e fora, né? Você mandou lá no grupo. Você viu a namorada do homem? Não. Viu lá no grupo, nossa. Eu botei no grupo lá ver. Quem faz mesmo, gol, fera. Beija na night, né? Isso é uma realidade. É aquela lá? É sombrar. É. Jogador de futebol que tem namorada feia é porque o cara é um bocó, velho. Bocó. Leandro Damião. Então. Nossa. Já viu? Eu acho que é o único, aí, mano. Eu acho que é o único ali. É o único cara aí que destoa do padrão. É a mina de fé do cara. Olha, então, isso é menino. É, que nem piloto de Fórmula 1, né? Piloto de Fórmula 1 também só pega dragão se quiser. O Mansell pegou, né? Inclusive dizem que o Piquet que falava, falou isso, que é o maior imbecil da Fórmula 1, que é o único que casou com uma idiota, com uma feia. Não, ele falou que só existe uma coisa mais feia do que a mulher do Mansell. Que é a estátua que ele fez e pôs no quintal dela. Tô sabendo? Não. Ele tem uma estátua da mulher no quintal, na mansão. Aí mas isso falou prova que ainda existe uma mais amor, feia que ela, né? Só a estátua. Eu acho que às vezes o cara também, o cara que é muito famoso, A frase, mano, é assim, que o Piquet falou, né? Que o Mansell é o único cara que tem as duas mulheres mais feias do mundo. Aí o repórter perguntou, por que duas? Falou, a esposa e a estátua da esposa que ele tem no quintal. Essa foi a frase. O Piquet pode falar o que quiser, mas ele marca presença quando abre a boca. E o... Às vezes o cara, pra tirar a ziquezira ou pra trazer um pouco de sorte, às vezes ele dá uma pelada, porque sabe como é que é aquele lema, né? Ale! Azar no jogo, é. Sorte no amor, amor, é. Azar no amor. Você viu o Bolt, por exemplo? Você viu. O Azayan Bolt. Uhum. Você viu que ele veio aqui e pegou a Jade. A Jade Bolt. Jade, Jade mais fácil que a tabuada do 1. Aí o cara tem quantas medalhas? 800 medalhas, né? É, é. Aí faz a diferença no final das contas. E ela se deu mas bem. Mas o Ale, mas você está falando de tirar a ziquezira, às vezes é um, sim, pedágio que você paga, né? Ah, é. É, não vamos falar agora de anos recentes, que você tá com a dona encrenca. Maravilhoso. Eu vejo como você é feliz ao lado dela. Muito, muito. Você feliz. Chega feliz, você fala bem dela. Sempre. Você chega na rádio falando assim, que saudades do meu amorzinho, não vejo a hora de voltar e chegar em casa. É isso, não, que não acontece. Exagera que ela vai passar de desconfiar. Aliás, o casamento como um todo é uma coisa que é uma instituição. É. Por isso que eu sempre falo o seguinte, é bom você, se você for casar, eu se for casar de novo, vou casar com uma anã. Por quê? Dos males o menor. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ó, oh, de anão, mano, entende. Mas você já teve que pagar um pedágio? Ah, pra... muitas vezes, porque eu tenho. Assim? Eu tinha um lema quando eu trabalhava aí na noite, né? Com um pouco mais de fúria e vigor. Eu gostava de quem gosta de mim. É. Não gostou de mim? Eu olhou, gosto. O pescoço é nóis. Ah, eu não vou, não tem, sabe? Às vezes tem aquela moça um pouco mais forte. Às vezes tem um bigode. Robusta. É, um bigodinho, um charme, sabe? Quem não tem um bigode? Você gosta de bagre? Quem nunca? Não, eu gosto. Parece um bagre, velho, aquele bigodinho pro lado. Não, eu gosto de quem gosta de mim. É. Aí a pessoa gostou de mim, eu vou gostar dela também. Entendeu? Por isso que eu ia muito nos escanteios ali. Banheiro, sabe? Cozinha, na balada. Só na saída do banheiro? Funcionárias também, a tia que vende bala era minha preferida, eu gostava. Você não pegava a tia que vende bala. É, peraí, o importante é não ficar sozinho. Eu tenho uma história de um cara... Que é, saiu da balada, tá? Ele é DJ. E DJ, geralmente, o cara pega as meninas legal. Antigamente, sim, não pegava. Pegava, vai, pegava. É que hoje tá pegando mais ainda, né? Porque hoje glamourizou. É mais fácil ainda, negócio... ainda mais com o negócio de rede social. Ah, é. E hoje os DJ com esses salários de 100 mil dólares, etc. Popstar, né? Tatuado, né? Popstar tatuado, cara de mal. Óculos escuros olhando pro avante, assim, né? Por nada, né? Meio pose de Superman, né? Sensualizando. O cara não faz limpeza, mas só passa o rodo, velho. Mas o cara... se enrolou com a mulher que vendia hot dog na porta da balada. Aí, aí. Não, ninguém merece. Aí. É. Como assim, mano? Aí, e aí, vamos? É, vamos, mas só que você tem que amarrar o carrinho no carro. Ah, importante. E levar junto. E foi ele, o carro, e atrás, levando o carrinho de hot dog. Isso é romantismo, eu acho. Isso, olha, isso é uma prova de romantismo. Sombra, você é louco. Isso não existiu. Isso não pode ter existido. Vai, velho. Como é que a pessoa vai levar outra puxando o carrinho de hot dog? Você acha que aquele carrinho, ele chega como? Ele tem rodas também. Eu sei, mas quem que vai... Ah, pô, e aí? Isso você conhece o cara, conheço, ou não? Conheço. Aí, mas tá, eu acho, Sombra, aí eu vou fazer uma defesa a esse cidadão. Eu acho que vale a pena. É. Porque é mulher vale feia. Vale a pena. É que nem bolacha que caiu no chão. É. Se ninguém vê, dá pra comer, pô. Isso aí é coisa que... Agora todas as feministas do planeta estão aí. Eu vou mudar então, por favor. Vai falando. Agora tava, aperta, tava valendo, não, né? Não. Aperta o play rec aí. É. Gente feia, gente, é, isso, é igual bolacha bem. Que caiu no chão. Que ninguém vê, dá pra comer. Boa. É isso mesmo, mas seu Bento aí, o tricolor... Faltou o Giba no ataque, Gilberto. Gilberto, aí, é o Giba. Vou te falar. Giba gol. Ele tá fazendo o papel dele. Porque nós falamos artilheiros do Brasil. Ótimo, ótimo, vou fazer o Guerreiro. Não tô falando aquele ótimo, ai, agora é o Romário, não. Pô, o cara faz aquilo que precisa. O São Paulo tem os melhores ataques do Brasil, velho. É, vai fazer Giba o quê? E Prato. E o cara faz parte disso. Mas caiu nas últimas rodadas, né? O São Paulo deixou de tomar gol todo o jogo, mas deixou de fazer gol. O Rogério tá mudando, né? Aí, mas aí deixou de tomar gol, coincidentemente, porque mudou a postura e talvez não seja mais aquela postura agressiva de jogar, de atuar muito. O esquema do Rogério mudou, né? É, mudou, acho que mudou um pouco o esquema do Rogério. Mudou. Ou também tem a questão da a ausência de Cueva. Também, mas é o principal detalhe. Quando as pessoas falavam, ah, o Prato, eu sempre bati na tecla de que o Cueva é o principal jogador de São Paulo. Se você não tem um Cueva, com a qualidade que ele tem, ele é bom, a bola, né, não, mano, chega no Prato. Ele não, é o Cueva bom, o São Paulo, né, acertou em cheio. É um cara diferenciado, além de rápido, habilidoso, é um cara liso ali também no meio campo. Mas e hoje, a história que o Rogério tá tentando do São mudar, Paulo, né? O São Paulo não tem um jogador com a característica dele. Ele até pode colocar o Wellington Nem pra tentar fazer isso como ele tentou na última partida, mas é um quebra-galho. Quebra-galho. Não lembra em absolutamente a nada. A esperança fica que esse menino aí, o Thomas ou Tomás, que seja... consiga de leve fazer aquilo, o papel tático do Cueva. E o São Paulo renovou com o Araruna até 2020. Araruna. Boa, até 2020. Araruna. Mais um moleque renovado. O rapaz, primeiro lugar na classe. É, e esse aí a gente comentou aqui, nerd, né? Que é um menino então. Meio diferente, né? Porque ele. Tem três pernas? A família. Não, três pernas tem o Kid. A família tem dinheiro. Ele é um cara de. Sabe falar. Ele é um cara que passou em primeiro lugar no vestibular aqui na FAAP. Espero que não tenha preconceitos contra ele, né, Ale? É, preconceito eu não sei se tem. Eu sei que na base, um menino com esse perfil, ele sofre um pouco com a rapaziada ali, né? Muitas vezes ele tem facilidade para entrar no time. Jogar a bola. É, muitas vezes ele tem facilidade, porque o pai conhece um diretor. Mas o dia a dia é difícil. Né? O dia a dia ali, é mais, pra molecada, é mais fácil você ser humilde assim. Do que você ser um riquinho, porque sim. Eles olham diferente. Mas depois o cara conquista o espaço dele, é natural, né? Meu amigo Márcio Rivelino, que já ia de Mercedes treinar, o pessoal não olhava muito bem pra ele. Mas não, conquista viu? Naquelas, viu, Ale? É, inclusive, já dentro do que você citou a respeito do Araruna, quem se deu bem também num curso de administração que ele tava fazendo numa faculdade italiana ali foi o Chiellini, de gestão esportiva e tudo mais lá. Ele passou também com a nota máxima. Mas com relação a isso que você estava falando aí do preconceito da galera dentro do futebol, às vezes, Ale, isso não para na categoria de base, não. É, o Caio Ribeiro, quando ele veio aqui no programa, uma vez ele contou, no vestiário de São Paulo, o pessoal falando a respeito de bicho e tudo mais, São Paulo precisava ganhar um jogo, não sei se era do Botafogo, no Rio de Janeiro. Aí o volante, o alemão, lembra do alemão, aquele que era careca e bigodudo? Ele pegou e falou, galera, vamos ganhar, porque hoje tem bicho, o bicho é gordo, não sei o quê. E aqui todo mundo precisa, menos o Caio. Mas aqui no restante todo mundo precisa. Aí o Caio ficou bravo com ele. Bravo. Lembra? O Caio contou isso aqui pra gente. Mas com razão, né, cara? Porque é o tipo de coisa assim, né? Todo mundo precisa, menos o Caio, é dose, né? Mas é um perfil do Kaká, né? Porque ele também é o meio do futebol. Agora, aqui se a gente falar todo mundo precisa, menos o Benja, não tem problema. Não, aqui é a realidade, né? Aí já é uma questão de... Capaz até do Benja que dá o bicho, né? Nesse caso, ele que dá o prêmio. Duvido. Se bem que ele não tá dando nem bom dia. Ali não, ali não. Agora, não sei se você ouviu, o Sombra... O Jorge Nicola, hoje lá no, na ESPN, ele falou que o Leco, autorizou o São Paulo a começar a especular goleiros. Falou sobre isso. Que não é fácil também você achar um goleiro inquestionável no mercado sem investir muito, né? Mas ele deu essa carta branca aí para, de repente, ir atrás de um goleiro. Tem muita gente falando do Walter do Corinthians. É um goleiro que não tem um alto salário, que é reserva do clube e tal, não sei o quê. Eu não sei, o Mano pode falar. Eu não acho simples o Corinthians reforçar o São Paulo. O Corinthians, ele renovou recentemente até, inclusive, o contrato do Walter. E eu não sei, não. Esse papo, não. Já houve uma outra oportunidade aí, mas eu acho que é difícil a contratação do Walter. O Corinthians faria jogo duro para liberar o goleiro. Eu acho que nem o próprio Walter gostaria de sair dessa forma. Mas um goleiro ali que... Eu fiquei sabendo que o Rogério gosta e gosta bastante. É o Danilo Fernandes do Inter. Danilo Fernandes. Eu não sei qual que é o valor que o São Paulo talvez desembolsaria para contratar o goleiro, mas inclusive ele tá até com... Ele passou por uma cirurgia recentemente, acho que operou o pé esquerdo, mas é um goleiro aí que eu tive a informação de que o Rogério gosta e gosta muito. Bom, vai ter um bom contrato com o Inter, né? Também. Mas não tem jeito, Sombra. Se você quiser alguma coisa, é difícil achar aí, por exemplo, um carrão importado de 200 mil reais na rua sem dono. Talvez um... Vai ter que comprar, velho. Um goleiro pra chegar e jogar, talvez, assim, se no mercado sul-americano, fora do Brasil, talvez tenha aí coisas mais acessíveis. Agora, se for goleiro brasileiro consagrado, o nego vai ter que morrer ali com uma grana boa. Ou se não, um negócio de ocasião. Por exemplo, o Alisson já manifestou... E ele, na próxima temporada, ele tem que jogar. Certo. Ele só joga a Copa da Itália na Roma. Ele é goleiro reserva hoje. Então ele falou que se ele não for o goleiro titular, ele vai sair do clube. Existe uma promessa da Roma que na próxima temporada ele será o titular. Então numa dessa, para o goleiro se manter em atividade para jogar a Copa, de repente é um negócio de ocasião, mas a Roma já manifestou que vai jogar. Então é uma coisa assim... Aqui, no futebol brasileiro... Mas, Ale, ainda dentro da Europa, por que não aquele Rafael, aquele goleiro que era do Santos, também não joga? É uma outra possibilidade. Agora, a questão do Rafael, para mim, é muito mais viável. Mas o Rafael é o goleiro indiscutível. Eu acho que ele é melhor que as três opções que o São Paulo tem. Mas ele é um goleiro indiscutível. Hoje ele está há muito tempo no banco, né? mas eu acho que já chega com uma moldura diferente. Não é diferente. Um Diego Alves, né? Não, não é. Não é nem o Alisson, né, também, que é o goleiro titular da seleção, queira ou não. Sim, é. Então, essa é uma questão, mas os, enfim, essa é uma novidade, né? Então, mas... São Paulo atrás de um goleiro. Mas, não, não, eu não acho que seja novidade, que a semana passada é aquilo que eu estava falando. Se o São Paulo se pega no garoto como o melhor para ele, dentro das opções que tem do Sidão e do Denis, quer dizer... Se perde o garoto, aí teria que voltar de novo com o Sidão ou com o Denis, que eles não estão confiando. Mas eu não entendi, RG, por que que o São Paulo não está dando uma sequência, no caso o Rogério Ceni, para o Renan? Ele foi poupado nesse jogo da Sul-Americana aí, também não entendi o motivo. Ele vinha de duas ou três partidas aí, três consecutivas. Qual que é o intuito de você poupar um goleiro? O goleiro, ele precisa ter ritmo de jogo para que ele possa estar bem. Mas aí é o cuidado, mano. É aquela coisa da delicadeza. Pelos próximos jogos. Não, não. Eu acredito que é aquela delicadeza com o grupo, entendeu? Não quer, por exemplo, taxar o Denis. Puta, olha, acabou pro Denis, acabou pro Sidão, entendeu? Ó, então fica aí nesse... Não é, não desculpa, é a primeira pessoa... Agora, não é a primeira pessoa que me dá informação. Mas de que, assim, às vezes tem aqueles que não agradam, porque tecnicamente não estão lá muito bem. Sim. E às vezes tem aqueles que não agradam, porque às vezes não são, assim... Iriam facilmente pro paredão do Big Brother, essa é a questão. Ah. É meio malinha, marrentinho? É, às vezes não, tem esse tipo de gente. Às vezes o cara fala, mas lógico, não, lógico que como tem. É que você vai? E no paredão, quem é que você vota? Ah, não gostei dele, porque não lavou o copo, porque ele rosnou pra mim, porque ele não interage com todo mundo. E... Afinidade. E por falta de afinidade. Por falta de afinidade. Por falta de afinidade. Olha, eu gosto de todo mundo, mas por falta de afinidade é esse que vai. É, eu não sei se pode caber esse exemplo aí pro Renan, o goleiro do São Paulo. Mas das entrevistas que eu ouvi dele, não vou dizer que ele meteu a mala, mas ele mostrou bastante personalidade. Inclusive, quando ele não estava jogando, ele falou que ele estava esperando arduamente a chance, que ele estava pronto, que a hora que ele entrasse, ele deu a entender que não sairia mais. Não sei se pode ter a ver, talvez, né, aí com o seu argumento, mas ele mostrou personalidade. Mas, na boa, Sombra, hoje, dos três goleiros que o São Paulo tem lá, eu não vou falar em termos de potencial. Mas o que melhor tá jogando é o moleque. Olha, mano, eu vou te falar um negócio, você vê. No ar, o Domênico é um doce, né? É. Sim. Você vê, o microfone, o Domênico, ele é um cara carismático, sim, né? Fora do ar, não é? Ele cativa... Não, não, não é isso que eu quero dizer. É. Não é isso que eu quero dizer. Ele é um cativa, personagem? Assim. Não, mas fora do ar, eu não sei. Eu não tô na casa dele lá com a mulher. Mas ele é um personagem aqui, você acha? Né? Hã? Pô, mas você tá mais com o Domênico do que a mulher dele. O Domênico chega aqui 7 horas da manhã e vai embora às 10, né? Ah, eu acho que ele agradece por isso. Sim, então, mas você tem um convívio, você pode falar a respeito. É verdade. Não, mas eu falo mais aí do microfone aí, né? Às vezes a pessoa ativa aí o... Mas, por exemplo, você sente uma diferença de comportamento quando ele sai do ar? No trato com as pessoas aqui fora da rádio? Vocês dois estão falando, a dona Jamil tá ouvindo. Na rua ele não... Aqueles caras que vestem aquelas placas de... Ah, não. Né, de... Eu não. Sabe homem sanduíche? Que fica lá assim... Toner mais barato. Homem berinjela. Então, ele passa por cima, não quer nem aí. Os caras estão às vezes dando papelzinho, sabe? Agora, compra comigo e tal. Ele fala assim, não quero essa porra, velho. Ele chuta a placa dos caras do Homem de Ouro, sabe? Desumilde. Mas o Renan também, coitado, ele ficou no banco há um bom tempo. Banco do Denis, que não deve ser fácil pra ninguém. É. Mesmo o cara que não é goleiro, ele só reveza no Society, ficar no banco do Denis é difícil. Aí ele tem, depois de muito tempo, tem a chance dele. Não faz nada de errado. Dele, recebe uma porrada de elogios. É, não fez nada de errado. Todo ele fez alguma falando coisa de errado. Que ele tinha que ser o goleiro. Não fez nada de errado até agora. Aí chega o Sidão. E mesmo assim pode cair. Não, aí chega o Sidão. Não, aí o cara já fala, pô, agora vou dançar de novo. Agora me estranha muito o Rogério Ceni não... Bancar. Tô dizendo que seja verdade, mas não gostar de um cara que tenha personalidade. Porque se é uma coisa que o Rogério sempre teve e muito, foi personalidade. Né? E que é uma outra coisa forte. Que eu... Mas eu acho ótimo isso, forte. O cara mas, falar olha, isso. Olha, eu tô pronto. Personalidade forte é uma coisa. Mas ser mala dentro do conceito. É diferente. E tem outra, né? Será que é mala? Não, não sei, você que tá dizendo. Eu não sei. Ah, você está dizendo, ter personalidade é uma coisa, ser mala é outra. Dizendo, será que é mala? Não sei, pode ser que sim. Uma curiosidade é que o time dirigido pelo Rogério Ceni, o maior goleiro da história do São Paulo, não tem goleiro, né? É. Tipo, não tem goleiro. E outra coisa, o Rogério... E a defesa não funciona. É, também. O Rogério Ceni odiava ficar de fora dos jogos, né? De revezar. E aí o time dele, no gol, ele reveza bastante, né? Talvez também porque ele saiba pode ser. Ele sabia que ele era o melhor de fato. Não tem o Rogério Ceni pra ele escalar, né? Não tem o Rogério Ceni aqui pra escalar. Não tem. Então, vai que o Renan acha que ele é o melhor. Eu acho legal o cara falar assim, não, eu tô pronto e quando eu entrar vai ser... Eu acho, tem que ter confiança. Nem tudo que vai ao microfone é a realidade. Sim. Mas eu acho que... Precisa falar do Domênico de novo? Pô, não, tá bom. Tem gente que nem se cumprimenta fora do ar, chega no ar e fala assim, aí, tudo bem, como é que você tá? É coisa, sabe como é que é, não? Elevador de prédio residencial, né? Isso, exatamente. É, um olha pro teto, o outro olha pro chão e por aí vamos, velho. Mano, tem essas coisas, velho. Opa, vamos lá. Vamos lá. Quem? Corinthians, né? O último. Ah, Coringão, mano. Aê. Segundo mano, o melhor da América do Sul. Alemanha. Não, não somente da do Sul, viu, RG? Das Américas. Ah, das Américas. Se chegasse o Valdívia, era Alemanha. Eu ia pedir uma gentileza pra você, mano. Não fala esse negócio de América e tal, porque... Tem um companheiro nosso que não pode entrar lá e ficou muito chateado com essa história. Ah, tem? Por quê? O Mota que não conseguiu o visto para os Estados Unidos, é ele? Ah, não pode ser direto assim. Venenosa. Quem falou foi ele. É você que tá falando, tonto. Não, mas ele que tá citando o seu nome, não citei o seu nome. Eu vou começar a citar seu nome, eu vou falar a fotinha que você tirou ontem, que você parecia o... Ah, tá tirando fotinha também? Ah, tirou, você viu o conjuntinho? Sensual, tá no sensual. Instagram, tá bombando. Eu vi. Eu tenho 1.800... Aí, ó. Meteu a pata de camelo. Pô, parecia aquele moleque que a mãe arruma, sabe, mano? Pata de todo camelo. Combinandinho. Combinandinho, todo de cinzinha. Pata de camelo. Vamos lá, Bento. Corinthians, mano, nóis. Ó, domingão, 16 horas. Ali em Itaquera, na Arena Corinthians. Sim. A novidade em relação ao time que ganhou do Laú é o Fagner. Fagner volta à lateral direita. Então vamos de Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, aliás. Tá jogando muito, moleque, hein? Tá. O verão dele no videogame aí é 94. Não, agora. Da touca, rolinho. Ué, eu vou falar, Bento. Ó, o Guilherme Arana hoje. Mas certeza absoluta, sem pensar muito. Cuidado, ele tá entre os top 5 do futebol brasileiro na posição que ele atua. Top 5, sim. Tá no Também acho. Mais fácil. Também fácil. Acho. Ó, o Arana, o Júnior Tavares, vamos lá, o Zeca do Santos que não tá jogando nada, o Trauco do Flamengo. Não tem muito também, né, mano? Não, no Sul, não tem ninguém. E o Fábio Santos, talvez no Atlético Mineiro. Eu acho que esses são os 5 hoje Cruzeiro, melhores do... No Cruzeiro... Não, o Cruzeiro é... peraí, era o Edmar que foi substituído depois. O direito é o Mike, o esquerdo eu não sei quem é. Brian. O direito é o Mike. E o Brian. É o meio campo, vamos lá, de Maicon ou Gabriel. Maicon, Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô. Então, Bento, existe ainda até uma certa dúvida aí com relação à escalação do Rodriguinho e do Jadson, porque... Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, o Barbosa. Diogo Barbosa, do Botafogo. Diogo Barbosa. Mas ele já tinha pedido joga pro bem, Brian, verdade. Se não me engano. Pra completar aqui, mano. Valeu, Edu. Ó, e novidades aqui, hein? Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel foram relacionados com esse jogo. Serão relacionados. Então, Bento, a parada é a seguinte, cara. Com relação aí à escalação do Corinthians, ainda tem essa dúvida aí do Rodriguinho e do Jadson, que estão com desconforto muscular. Mas a tendência é que ambos joguem, porque o Carilli mesmo já disse aí que tem uma expectativa muito boa para que os dois estejam em campo, e eu acho que é importante tê-los em campo mesmo, porque o Corinthians vai precisar jogar bola. Diferente de Palmeiras e São Paulo, que possivelmente já estão na próxima fase do Campeonato Paulista, Corinthians e Santos estão numa posição delicada. Tá mesmo. Ambos vão precisar jogar e vencer bem. Ah, acho que o Corinthians quando você fala do Corinthians, eu tô te mostrando a namorada do Luiz Araújo. Ó, a mina é palmeirense ainda, hein? Mina palmeirense, mano. Bonita. Ingrid Irano chama a mina, é isso? É. Mas por que ela tá de... Por que ela tá de biquíni, ô Sombra? Seu Bento, e aí, seu Bento? Meu Deus do céu. Hã? Tá bem o menino, mano? Quem faz gol, beija na night, não tem jeito. Mas jogador, Paquito, queria ver se ele fosse vendedor de Mentex, aí eu ia dar parabéns, mano. Aí eu ia dar seu parabéns. Bento, você já pegou dessas, assim? Ah, raro, mas já apareceu. Eu fiquei sabendo que você só beijou. Não, uma ou duas já pegou na vida, mas... Duas? Eu queria, nível... eu queria ver se o maluco estivesse vendendo pipoca na frente do colégio, se ela ia dar mole. Mas enfim. Ah, você também com essa mania de não acreditar no amor já encheu o saco, viu? Não, mas ah, você, meu, você pegou uma princesa de tá aí. Mas eu sou paquito, né, bacana? Ah, para, você era mal frango, eu velho. Sou, eu sou boneco. Para, você... Oh, eu sou paquito. RG, eu sou bonitão. Ô, oh, RG, oh, parecia que tava gripado com pneumonia, todo magrelo, seco. Desculpa, sempre foi bonito. Eu sou paquito, não, foi boa. É, porque naquela época eu tava no shape crossfit, velho. Como é que é? Definidão, definidão. Definido. Mas sempre foi bom de lábio, pá, jogador não, mas jogador costuma ser feio, costuma ser os caras zoados. Então, ô, mano, com relação... corre risco? Corre, é, lógico que corre. É, principalmente se não jogar bola, se entrar já no clima, já ganhou, de achar que pode vencer a qualquer minuto, se começar a criar chances de desperdiçar por causa de displicência ou por até incompetência técnica também, é, o Corinthians tem que jogar sério, cara. Se o Corinthians jogar o segundo tempo que jogou diante da Laú, eu tenho certeza que o Corinthians consegue aí uma boa vitória, até com uma vantagem confortável. O time do Botafogo não é nada do outro mundo, diferente, por exemplo, do Novo Horizontino e da Ponte Preta, que na minha opinião, dos classificados aí do interior, são os times mais fortes. O Corinthians, ele tem que fazer valer o fator casa, fazer valer o fator camisa, torcida. Ele tem que, né? Tem que ir pra cima do Botafogo e se possivelmente, ó, se der, tá certo? Eu não exijo isso nunca, mas se houver a possibilidade de golear, tem que golear. Eu não gosto de querer pedir goleada, não, Motinha, porque isso aí dá a impressão que eu tô sendo arrogante. Fazendo pressão. Eu não gosto das pessoas me rotularem aí com corneteira. Com negócio, não, corneteiro não. Eu não gosto que as pessoas me taxem de arrogante porque eu não sou. Mas se possível, eu tenho que golear, mano. Porque é o Botafoguinho, cara. É o Botinha de Ribeirão. O Corinthians tem que fazer valer o fator casa. Tem que atropelar, espancar e pegar aí um próximo adversário aí, que possivelmente será um clássico. E aí sim jogar de igual pra igual. Mas diante dos times do interior, não penso dessa forma, não. Mais uma informação referente ao Corinthians é com relação aí aos 24 torcedores aí da Laú que foram detidos aí no último jogo do Corinthians na quarta-feira. Pô, o Gordinho hoje... tá aí, né? Mas tá solto, ele não foi preso. Não, mas ele ficou no Brasil, disse que ele tá cobrando pra tirar foto. Ué, mas... Sério? Tá famoso. Não, por Deus. Ué, mas tá famoso. Não deve ser difícil, porque ele tá com a mesma camisa e a mesma bermuda. Nossa, a mesma roupa, velho, até hoje. Imagina o cheiro que não deve estar aquele gordo. Nossa, que catimerê. Mas lembra você também, em Tóquio foi assim. Não, imagina, velho. Não era mesmo uma roupinha só? Não, imagina. Pra levar esse gorducho aí, não lava rápido, alguma coisa. Precisa dar um... No pet shop. Lavar com escovão. Imagina, tem que pôr aquele gordo deitado na rua e lavar com VAP, velho. Mas, mano, quantas vezes você foi viajar? As mangueiras de lixeiro que você lava depois da feira, sabe? Fala sério. Mano, quantas vezes você foi viajar e ficou com a mesma roupa uns dois dias até voltar? Ó, o último perreio assim, mano, com a mesma roupa, foi contra o Brasiliense, jogando lá em Taguatinga. É, lá é um... Vocês já foram pra Taguatinga? Não. Ah, você passa por Brasília, claro, e vai embora, mano. Inteira, meu sonho sempre foi pra lá. E lá, Sombra, é um bagulho meio embaçado, eu porque... Eu parei em Brasília, viu, mano? Então, é, eu fui pra Taguatinga de busão. Meu Deus. E lá, Motinha, em determinado trecho do trajeto... É, estrada de barro, assim, de terra, aí sobe lá, principalmente quando não chove, aí começa a subir aquele negócio. Aquela poeira. Cara, eu me assustei quando eu entrei no banheiro pra urinar. Ah. É, eu me olhei no espelho, Sombra, eu parecia um índio, cara, todo vermelho, assim. Mas não foi essa viagem que você teve que usar a meia, né? Não, essa daí foi voltando do Maracanã contra o Fluminense, na semifinal do Campeonato Brasileiro. Mas foi numa janela, né? Foi, do ônibus. Meti a bunda na janela e tchau, Serra Nazaré. Não, não acredito. Meu Deus. Ó, mano, tinha comido um bolovo na ida, mano. Na volta ele saiu. Bolovo. Isso é louco. Aí, mas... Aí nessa viagem contra o Brasiliense, Motinha, eu tomei banho no posto, mano. Imagina um ônibus. Eu me enxuguei com aquela flanela que o pessoal vende no posto, sabe? Aí imagina tinha os outros carros atrás do mano passando fricô no carro pra tirar. Não, mano, bagulho de madrugada ali. Pior que foi na hora da curva, velho. Você já precisou fazer isso no busão? É mó treta. Não, eu faço, mas no banheiro do busão, né? Você é louco, como é que você vai usar o banheiro, o vaso sanitário de uma caravana de busão? Aí não, aí não dá, mano. Não dá, eu pensei em colocar a galocha pra entrar no banheiro. Então, véio, ali não teve muita opção, foi na janela mesmo, só que eu não esperava que era a curva, né? Eu vi um pedaço ali que eu falei, putz, agora é reta. Aí não era bem reto, o cara fez uma curva assim que eu quase, quase entrei jorrando tudo ali, mas beleza, mano. É, nesse jogo contra o Brasiliense, precisei tomar banho no posto, eu e os caminhoneiros lá também, mó galera. E pior que o banheiro do posto era legal, mas não tinha com o que me enxugar. Aí eu peguei aquela flanela laranja que o pessoal vende no posto lá e me enxuguei com aquilo lá, mas tá valendo. Meu Deus. É história de vida, mano, é história de vida. Então, só pra complementar a informação, esses 24 torcedores, eles foram julgados hoje aqui no Fórum Criminal, aqui na Barra Funda. Detalhe, um foi liberado sem pagar fiança. Acho que foi o repórter, não foi? É, não. morador da cidade de São Paulo. Ele faz doutorado na USP. Esse aí foi liberado. Os outros 23, Sombra, eles tinham aí uma fiança para pagar. Dois deles foram obrigados aí a pagar 5 salários mínimos. E o restante ali, os outros 21, eles foram obrigados a pagar 3 salários mínimos. Sim. Eles tinham até as 4 horas da tarde hoje para depositar em juízo a fiança, para que eles pudessem aguardar em liberdade aí o julgamento no Brasil. Não é que eles vão poder voltar para o Chile, eles têm que permanecer aqui e em 48 horas apontar um endereço fixo de onde eles estarão, para que a justiça os acompanhe. Impossível. Então, não, é no Chile. Não, sim, vai por aqui, pelo Paraguai, sim. Porra. Mas eles vão ter que aguardar no Brasil aí o julgamento deles, mas eles teriam até as 4 horas da tarde hoje, não sei se eles conseguiram essa grana ou não, inclusive o cônsul do Chile, que estava assistindo aí também, sombra o julgamento de todos, ele disse que o consulado não ia auxiliar os torcedores aí no pagamento dessa quantia. Nem faz daria, sentido, né? Juntando todas as quantias ali, daria quase 70 mil reais. Nossa, juntando todas as... Bem feito. Os caras não tem isso não, velho. As fianças ali que eles deveriam pagar dava quase 70 pau. Então a torcida deles lá no Chile tá tentando fazer um rateio pra mandar o dinheiro pra cá, mas tem todo um trâmite burocrático. E o prejuízo do Porque não basta você arrecadar somente o dinheiro. Imagina, eles tinham até 4 da tarde pra poder fazer o pagamento em juízo. Até você remeter esse dinheiro pro Brasil, alguém reconhecer aqui. Até segunda não sai. E apresentar. Fica guardado lá. Eles vão ter que ficar guardados. E o prejuízo do estádio? Então, o RG, a Laú se comprometeu a pagar aí. Tudo que foi danificado aí por parte desses imbecis aí, e a própria Laú já disse para a diretoria do Corinthians que vai arcar com essa despesa. A justiça podia botar os caras para lavarem lá o estádio, mas, limpar o estádio. Mas eu só queria fazer um apelo aqui, Motinha, porque isso é muito grave, cara, e aí eu pediria para vocês aqui talvez um pouco mais aí de sensibilidade, que vocês todos se comovessem com essa ação. Pô, aquele Gandula foi afastado, cara. O Gandula que simulou agressão. Ah! Sabe o Gandula que simulou agressão? Ele simulou? Aquele cretino. Cretino. É tonto, é o espírito sul-americano, mano. Você não vai fazer esse pedido. Espírito sul-americano. Atenção, diretoria do Corinthians. Reinclua, por gentileza, o Gandula nos jogos do Corinthians. O Gandula não teve culpa. Parabéns, Roberto. Não. Parabéns, Roberto. Ele simulou que foi atingido. Cai no chão rolando lá atrás da placa. Parabéns, Roberto de Andrade. E engraçado foi o PM indo na direção dele. O PM falou, vai, levanta. Não foi nada. Quando eu vi a cena, eu falei assim... Da hora, mano, então, da quando hora. Quando eu vi o cara caindo, eu falei assim, meu, esse cara caiu por quê? Eu pensei que ele teve um ataque cardíaco. Eu pensei a mesma coisa, que ele colocou a mão no peito. Eu também não entendi. Ele botou a mão aqui no meio do peito, ele caiu. Eu falei assim, meu, o cara tem um ataque cardíaco. Aí eu vi o PM chegar nele, eu falei assim, eu acho que o PM deve estar falando, você quer socorro? Eu também não entendi. Quer que chame a ambulância? Eu pediria que vocês se sensibilizassem com a situação, cara, porque é triste pro cara. Mas eu acho que ele vai... Eu acho que ele vai ter um futuro melhor. Parece que ele foi convidado para fazer essas novelas do SBT, Chiquitita, essas coisas aí, né? Tipo o Cigano Igor, assim, porque... É um puta ator, né? Bom, ele é não melhor que o Cigano Igor, porque ele conseguiu me enganar, velho. Aí, ó, então já... Não, eu pensei que ele tava tendo um ataque do coração. O Igor não me enganou, não. O Igor me enganou. Muito bem, você está ouvindo o Estádio 97, São Paulinos que ligarem ganham vaga na torcida Estádio 97. No entanto, tem que dizer a frase, eu quero ir na torcida Estádio 97. E a torcida Estádio 97 vai ser no camarote único, é tão legal o camarote único, tem traslado, comida, bebida, leva de volta para onde você deixa seu carro. É legal demais, tá bom? E o jogo é amanhã, São Paulo e Linense. Detalhe, esse tempinho aí tá meia boca, né? Oh, camarote único ali, fechadinho, bacana. Boa, top demais. Boa. Não vai tomar um pingo de chuva. Também quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E dizendo todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Mas hoje é sexta-feira, é dia de todo mundo se preparar para ir babalada. É o pessoal que quer sair cheiroso de casa. Ah, e esse sim. É o homem, o mensageiro do sovaco perfumado. Nossa, é lógico, né, velho? O cara não pode sair moscando, ainda mais sexta-feira, né? Ei. Sexta-feira é o dia de maldade, né, mano? O dia que todo mundo sai de casa, aí aparando a espada, o cara já sai fazendo... O cara dirigindo assim, né? RG, passando a espada, assim, no esmeril dentro do carro, assim, voando faísca pra fora. Só no preparo, mano. É hoje, rapaziada. Então se liga nessa dica, hein, ó. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do seu trampo para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é fera demais, ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Por exemplo, aquele gordinho da Laú, que tava lá pulando lá, meu Deus, perante a torcida do Corinthians. Lutador de sumô. Eu tenho certeza, cara, que esse cara, Motinha, antes dele sair de casa no Chile, ele já passou esse Bozano Extreme. Porque senão ninguém ia tá pedindo pra tirar foto com ele. Lógico, velho. Ninguém ia aguentar o cheiro de lixo dele, tá certo? Aquele cheiro de churume. O cara deve estar cheiroso, mano. Esse gordinho é ligeiro. Ele deve ter utilizado o Bozano Extreme. Parabéns, gordinho. Você é o cara. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Vai te dar muito mais proteção. E ó, nesse mês aqui, o ouvinte do Estádio 97 que disse é o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva pra casa um kit top exclusivo do Desodorante Extreme. É isso aí, rapaziada. Não esqueça de falar a frase, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Então, um beijo pra dona Maristela aqui da... Ouvinte nossa. A Mari é muito gente boa, ela ouve a gente. Ela ouve de vez em quando, porque ela falou, meu, vocês falam muitas coisas assim que eu não entendo nada. Porque o negócio dela é cozinhar. Ela falou, eu sou a legítima dona de casa. Masterchef. O negócio é limpar, cozinhar... E o que mais faz uma dona de casa? Limpar, cozinhar e dar atenção pro marido. Remendar roupa. Filhos. Sim. Lavar. Ela falou, eu sou a verdadeira Amélia. É, não é um boa momento... Mari, é nóis. Olha, não tá num momento muito bom pra você falar essas coisas. É, não tá mesmo. Tá num momento muito bom, cuidado. Mas ó... O quê? Eu ou ela? Há patrulhas imensas. Acabei de receber uma... Não, mas a Mari falou, ó, mandou um WhatsApp aqui. Se vocês quiserem, vocês podem ler aqui. Ó. Ô, mano, se você puder dar o Bozano, eu acabei de receber uma foto do gordinho... Ele tá lá na Avenida São Miguel, na Zona Leste. É mesmo? Foi tonto, dá um Bozano pra ele botar na virilha, que ele tá com o mesmo calção, aquele número 23. Eu falei, tá 3 dias, eu falei a camisa lá, a regata, e o calção é o mesmo, ele não trouxe outra roupa. Não, a camisa parece que derreteu. Derreteu. Mas o calção, ele tá com o mesmo calção. Olha, do jeito que é o Brasil, esse cara vai pra Fátima Bernardes, Fazenda. Ele vai pra Fazenda. Você vai ver o que vai acontecer com o gordinho. Você vai ver. Até ele vai pra Fazenda e eu não vou. Você vê que é o destino. Você vai ver o que vai acontecer. Um é o meu sonho profissional, né? Cada um tem um sonho profissional, correto ou não? Correto. O meu é de frequentar a Fazenda O Reality, com outras subcelebridades. Você ia pegar alguém na casa? Logicamente que não, né? Na Fazenda, não na casa, na Fazenda. É, na casa certeza que não, na Fazenda podia ser que algum animal me desse uma... É, achei de bicho lá, né, velho? Ó... Assista o Estádio 97. Hoje nós estamos aí com um endereço diferente. Vai lá no 97fm.com.br/YouTube. 97fm.com.br/YouTube. Só me... Opa, me tira uma dúvida. Não é mais fácil falar YouTube barra e o canal da rádio? Tirarei essa dúvida. Você me tira essa dúvida? Bom, mas eu fui informado que no 97fm.com.br/YouTube... pode ser. Pode ser que a ordem tenha, assista que, ser, lá. Tenha que ser essa. É que tem tanta gente que já tem aí o app do YouTube, vai lá e... É. Bom, é isso mesmo. Ah, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Já que você tava falando aí do gordinho, né? Bateu o joelho? Eu só fico imaginando o gordinho se vai no banheiro. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, me cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site frico.com.br. FREECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Frico para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Frico, tá certo? É só acessar o site frico.com.br. Legal, legal, legal, é isso aí. E fiquei informado também então que são dois endereços para você assistir, tá bom? Você vai lá no 97fm.com.br/YouTube ou você vai no youtube.com/radioenergia97. Radioenergia97, tá bom? Porque algum engraçadinho deve ter pego ele ali. Pronto, esclarecido. Agora, o mano tava falando da dona de casa, né? Ah. E merece todos os elogios. Sim, sim. Lógico. Mas veio uma dúvida na minha cabeça. Sabe que às vezes eu tenho a dúvida um pouco, né, tal? Dúvida na cabeça, né, Ale? Exatamente. A dúvida na cabeça, né, Ale? Todo mundo fala que não pode namorar no serviço, né? Que não pode... Não, não. E a dona de casa faz como? Por quê? O serviço dela é, no caso, na própria casa. Aí não pode namorar o próprio marido. Então, como não é que fica? Pode dar essa... uma bimba durante o horário comercial. No horário entendi. Comercial. Entre as 9 e as 5, ou as 6, mesmo que o marido apareça lá, não pode ter uma gracinha. Gente. Mas aí, desculpa, então, eu não tô entendendo. Por exemplo, o Benjamin, que, por exemplo, às vezes ele pega aqueles intervalos pra dar uma rapidinha em geral. Mas aí é pular a cerca. Não, não, na própria casa. É o então, faz de conta, é o famoso pular cerca. Aí ele finge? É, aí finge, entendeu? Dá uma puladinha. Ele finge que é outra pessoa. É, tem essa fantasia toda, aí, entendeu? Ô, amigão, cheguei! Ô, amigão, vou aproveitar. Jimmy não chegou ainda. Corre, vamos rapidinho. Passou lá mesmo. Entendeu? Aí vai. Entendi. Entendeu? Tá jogada? Vamos lá, vamos agora ao momento sem parar. Três ouvintes na sequência? Beleza. Três ouvintes na sequência, esse é o momento sem parar. Bora. Vamos lá, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. O Jeová já comprou, a Priscila já comprou, a Daniele Bombini já comprou. Todo mundo ouviu aqui no estádio e falou assim, o Jeová falou, eu vou comprar, porque o pessoal do estádio falou, eu vou adquirir o Sem Parar. Vamos lá, 3284-7097. Toca, Asdrubal! Marloni! Pimporini! Alô! Alô! Quem fala? É o Bruno. Grande Bruno. É Bruno do quê? Bruno de Jesus Garcia. Bruno de Jesus Garcia. Ô Bruno, fala só um pouquinho mais longe do bocal do telefone. Tá só. Melhorou aí, mano? Deixa eu ver, fala mais um pouco. Fala 1, 2, 3 testando. 1, 2, 3, testando. Tá médio, mas tá bom, agora tá melhor. Mais e qual a sua idade, Bruno? Beleza. Agora melhorou. Mas qual a sua idade? Minha idade é 30 anos. Aí é RG número 2, o Bruno com 30 anos. Quem gosta do nome dele é o irmão do Benja, né? Por quê, RG? Usa aquelas meias tudo esgarciadas lá, não usa. Boa, RG, boa. Aí sim, RG. É verdade, o Manfred, o irmão do Benja, eu fui com ele pro Japão. Ele abriu a mala assim de um monte de meia, cara. Eu falei, Manfred, essas tudo meias são antigas, no largo, mano. Não, tudo largo, assim. Eu falei, a gola do palhaço. Aqui... Até achei que era uma boca de calça. Eu falei, pô, um monte de calça que você tem aqui. Ele falou, não, minha meia. De tão largo que era a boca. A meia do Bar Mitzvah, cara. Desde aquela época tem as meias do Bar Mitzvah ainda mais. Um abraço pro Manfred aí, parceiro, gente fina. Ah, por falar em ouvinte, eu tenho uma dúvida que deve ser também do... Outra? Outra dúvida, do ouvinte do Estádio 97. Sexta-feira é seu dia de dúvida? Sim, sim, exatamente. Por que, o Sombra pode me responder, Oba, por que que tem uma pessoa que tem prioridade para vir naquele Estranho no Ninho? Por exemplo, eu já vi o Rude aqui na rádio umas 4 vezes, fazendo Estranho no Ninho. É que eles protegem, eu respondo por eles. Não sei se é certo rola isso. Rola uma certa proteção, entendeu? Eu não acho. Você acha que pode? Eu não acho, não. Vamos investigar isso aí. Aí você não vê segundo, ele fala, o outro. Ô, amigão, e qual o seu bairro? Meu bairro é Vila Serralheiro. Vila o quê? Serralheiro. Não atrapalha, RG. Vila Serralheiro, cara. Serralheiro. Olha essa. Ixi, ficou todo mundo no vácuo. Você é próximo da onde, velho? Fica próximo da freguesia. Não é na freguesia, amigo. Sou da freguesia do aqui pra você. Então você é ZN. Ô, amigão. Diga. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com tecnologia da informação. Ti. Ele é ti, velho. Ele é ti, velho. É nóis. É. E hoje você teve, trabalha com você teve dificuldade pra ir trabalhar na ti hoje, velho? Oi, desculpa, não entendi. Você teve dificuldade pra ir trabalhar com a ti hoje? Não, sempre a gente arranja solução fácil. Ué, mas todo mundo, pô, São Paulo parou hoje, velho. Pô, foi demais. Não, véio. Foi tranquilo pra mim hoje. É mesmo? Você trabalha perto de casa? Ah, uns 10 quilômetros. Ah, até perto, velho. É perto? É, depende, se você tiver que atravessar a cidade e tal, se for do mesmo lado, é do lado de cá ou do lado de lá da ponte? Do lado de lá. É, tá certo, mano. E torce pra quem, parceiro? Ah, o maior do Brasil, né? Tricolor. Tricolor. Aonde? Aí você não pode maior, também falar títulos, uma mentira dessa. Sabe, mas aí, ô Bruno, você sabe que tem muita coisa que é subjetiva. Nesse caso, é fato. Não, não é fato, não. Em títulos não tem não é fato, ninguém. Não. Ah, o maior título. Títulos internacionais imbatível. Imbatível. Não, mas o único mundial reconhecido pela FIFA. Não, foi de 2005. Maior do que vocês. Aonde isso? Maior do que vocês. Aonde isso? Maior do que vocês. Pode pegar. Aonde isso? Peraí. Único brasileiro. Domênico. Faz como o Domênico fala aí. O pai dos burros do Google. Vai lá. Maior. Único brasileiro. Brasileiro não. O único sul-americano que tem dois mundiais reconhecidos pela FIFA é o Corinthians. Para, vai. 2012. Títulos internacionais. Não existe só esse título. O mundial é o título ao concurso, Paquito. Não, você para. Tá contando o quê? Ramon de Carranza? Tereza Herrera? Então, vocês foram pra fora agora, ganharam um título fora. Tá louco agora? Vocês nem sabiam o que era o aeroporto internacional. Paga um pau, trouxa. Dois mundiais reconhecidos pela FIFA. Você saiu agora. Paga uma madeira aí, o passaporte tem quantos anos aí? Quatro, no máximo. Não sabe a escalação de São Paulo, quer falar que é título. Vai, eu vou apelar pra ele não saber a escalação. É verdade. Vai. Para, vocês começaram em 1990 a ganhar um título, velho. Não fala bobagem, o Corinthians é gigante desde 1910, eu prego. Ah, é. Inclusive eu sei a data de fundação do meu clube. Ah, que legal, você tava lá. Então chupa. Você que fala que essas coisas não importam. Por falar, eu vou te dar uma outra chance. Qual que é a data de fundação do teu? Pronto, tá satisfeito? Então. Mas, isso não 1º de setembro de 1910. Ai, que legal, parabéns, tirou 10 agora. Vai. Como não muda? O cara que fala que é fanático. Título internacional. O cara que fala que é fanático. E título nacional não tem sabe maior não sabe do que o São Paulo. A fundação do clube. Assume que aceita que dói manos. Manos! Aceita que dói manos. Ana, você e os manos. Um abraço pra você. Ô, Bruno, vem cá, vamos falar aí, cara. Sequência. São Paulo vai jogar amanhã. Vai, Campeonato Paulista. Oi. Deu aí participar do camarote, Sombrinha. Esqueci a frase. Tô nervoso aqui. Mas toda hora a gente fala a frase. Como você é tão simples. Fácil. Você quer ir onde? No camarote único. Sim, ok. O local é o camarote único, tá? Mas e qual é o nome da promoção? Camarote único do Estádio 97. É na torcida Estádio 97. Todo dia. Chama, tem 18 anos essa promoção. Pô, Sombra, desculpa aí, que é nervoso falar com vocês, pô. Não, mano, não fica nervoso, cara. Não tem medo, mano, não. Mano, fica tranquilo, relaxa, sinta-se em casa, cara. Mano, não morde, né? Mas não dá, né? Tem um mano aí, né? Não dá pra sentir em casa. Tem que proteger a carteira. Ela tá com medo, né, maluco? Já deitado agora no mano, né? Ó, ele antes de dormir ali, antes de dormir, ele olha embaixo da cama pra ver se eu não tô lá. Eu sou o seu pior pesadelo, é isso mesmo, malucão. É isso mesmo, teme mesmo que o bagulho é louco, mano. Você fica embaixo da cama dos homens. Você fica embaixo da cama de homem, mano. Quer ver? É o bumbum dele que tá em risco, né, o meu. Ô! Que isso? Então você gosta de uma relação homem com homem? Não, não me satisfaz. É só no bumbum do cara. Mas é só no desespero. Ah, no desespero, tá certo. Você vai ali no desespero? Não, eu não trabalho com esse tipo de material. Você já falou que você pegava. Você nunca pegou uma genérica ali? Pegou, sim, você falou. Não falou aqui que pegou. Não tive essa. O que eu falei aqui que ele tá me acusando, Mota, é o seguinte. Eu não tô acusando nada. Que aquela moça. Lá... balançando. Não, senhor. Não. Aquela moça barra moço. Que é aquela Zampiroli lá, Zampiroli. Que o Romário teve. O pessoal fala que o Romário teve uma fé. Mas ali o que aconteceu? Ela tirou a vírgula. Correto ou não? Se tira a vírgula, tá ok? Não. Se tira a vírgula e é a Zampiroli, a gente começa. E a Roberta Close, você achava bonita? Bonita. Bem também. Bonita. Também que não. O Portuga que trabalhou aqui, ele falou assim: eu gostava da Roberta Close antes de tirar o negócio. É. Ah, ele preferia? É lógico. E ela falou que ela não tem saco pra ouvir o Estádio 97, não, né? Não, tem. Não. Ô, Bruno! Eu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora a gente tem pela frente. O Linense. Mas peraí, é o Esporte Clube Linense? É isso? Isso. De novo. Acho que é Esporte Clube Linense. É. Então você fala o Esporte Clube Linense. Isso. E por que você fala o Palmeiras? Deveria sendo que ser é a Sociedade Palmeiras. Esportiva Palmeiras. O correto seria isso. É a mesma coisa que eu falava. Se é a Portuguesa, a Associação Portuguesa de Desportos, devia ser a. Se é a Lusa, a Portuguesa, devia ser a Palmeiras. Então, quando eu falo Alinense, eu não estou errado. É que não, você, tá não, errado. Você não fala. Presta atenção. Você não fala o Sociedade. Você fala a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, agora, você não entendeu o que eu falei? Agora, você quer tirar a Sociedade e colocar a Palmeiras? Não dá, mano. Palmeiras, tá RG, se você não sabe, RG, Palmeiras é uma palavra que subentende-se que é feminina. Sim. É uma palavra feminina. Então você deveria utilizar, pela sua ótica, a letra A, o artigo A, para qualificar a Palmeiras. Já que você fala o Linense, porque é o Esporte Clube Linense. Aí você fala o Inter, não, o Esporte Clube Internacional. Não, o Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora, por exemplo, a Palmeiras deveria ser a Sociedade Esportiva Palmeiras, RG. Mas você pode falar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Pronto. Então, mas se você for abreviar, você, pelo fato de você usar o Esporte Clube Linense, aí você fala o Linense, tá errado. Tá errado, não, quer dizer, tá certo. Certo. Não. Eu falo a Linense, vocês falam tá errado. Então, por exemplo, o cara deveria falar a Palmeiras, abreviando lá, tirando a Sociedade Esportiva, você fala a Palmeiras. E não é assim. E não é assim. Entendeu agora? Não. Olha, mas isso aí... Mas nossa, isso aí, hoje em dia, depois da meia-noite, não tem mais isso aí. Agora, o Mota pode explicar melhor. Ô, Bruno. Ah, e é detalhe. Que você gostaria de falar do Tricolor, cara? Seu ponto de vista. Cara, eu consigo entender a dificuldade do São Paulo de contratar jogador de meio campo, cara. Eu vejo alguns jogadores aí bons, e até barato. Ô, velho, você tá no Viva Voz, cara? Tá na caverna do Batman. Tá aquele bagunça total. Ah, mas tira do Viva Voz, agora melhorou. Não, mas no ônibus ele não Viva Voz? Ah, devia estar, porque melhora da hora pra outra quando a gente dá a comida nele. Olha lá. É no fone de ouvido. Ah, não. Então, vamos lá. Então, você diz dificuldade de São Paulo contratar jogadores de meio de campo? É, criativos, cara. Eu vejo os caras bons aí em clubes pequenos e o São Paulo não vai atrás. Cara. Não dá oportunidade pra essa galera nova, né? Mas será que esse... Olha, não é novo, mas será que esse rapaz que veio do Jorge Wilstermann não pode ser um jogador desse perfil, que vem a um custo baixo? Tomás. E pode... Eu sei, olha, dificilmente ele vai ser do mesmo nível do Cueva, mas... Será que não pode ser um desses jogadores? Porque cá entre nós. Então, você, quando ouviu da contratação do Cueva, você ficou exultante? Você gritou no meio do ônibus, temos o meia? Não, eu fui procurar no Google quem era. Ah, todo mundo foi procurar no Google quem ele era. Acho que era o Gustavo Vieira, né? Que era o cara do futebol, e foi bem criticado, porque o Cueva não podia jogar Libertadores, né? Sim. São Paulo estava envolvido na competição sul-americana. E ele já tinha jogado. Já tinha jogado. Ele falou, mas e o Cueva? Aí, quem é esse cara? Tá louco? Não sei o quê. Pela Toluca ou pelo Toluca? Depende do horário, não é? Depende, o que é? A Associação Toluca? É a Sociedade Toluca? O que é essa tal de Toluca? Ou Toluca também, dependendo do momento, Toluca. Toluca. Safada. É? E aí, Bruno, diga, cara. Que vergonha. Então, na minha opinião, o Cueva, ele não é um craque, cara. Ele é um jogador médio. O Cueva você não gosta? Não, eu gosto do futebol dele, porque é o melhor que tem no Brasil, porém eu acho ele um jogador médio. Pô, o melhor que tem no Brasil é médio, cara? Sério mesmo? Então tá mão ruim no Brasil. Mas você tá louco, o Cueva não é melhor do que o Arrascaeta, o Cueva não é melhor do que o Scarpa, o Cueva não é melhor que o Diego, esse maluco bebeu, fumou. O Arrascaeta não, você acha? Ah, eu acho que não, o Arrascaeta. Mas peraí, mas o Scarpa também acha. Dá pra dizer que o Diego jogando no Flamengo é melhor que o Cueva? Porra se dá, o Diego tá jogando bem, Sombra. Ah, que você tá muito, vocês aí da TV não, não, não, muito claro, não, tanto é que o Diego foi convocado, velho. O Diego foi convocado e não foi à toa, não. O Diego tava jogando bem, cara. Você queria que o Tite convocasse o Cueva como? Não, mas a questão não é essa. O Diego, ele foi convocado, sendo que você tinha Lucas Moura pra ir no lugar dele. Não foi. Você tinha outros jogadores na opção ali que também não foram. O Diego, ele foi convocado por mérito, cara. Porque o Tite tá bem, mas também não é Deus, né? Não sabe tudo. Acho que é Deus. Não sabe tudo. Não. Aliás, o Tite não é Deus. Deus é um semi-Tite. Ai, meu Deus. Vamos ser sinceros, né? Desculpa, senhor. No campeonato carioca até eu jogo. Carioca engana muito, não, hein? Mas o Diego jogou muito contra o São Lourenço na Libertadores, naquele 4-0 no Maracanã. Mas o Diego é bom jogador. Tudo bem, mas você tá falando de um jogo. Não, é que ele falou do Campeonato Carioca, que como a maioria dos estaduais, não serve muito como referência. E aí eu citei um jogo da Libertadores que o Diego foi bem. Oh, tudo bem, mas aí eu não tô dizendo que o Cueva é melhor que o Diego. Eu só não posso concordar... que agora aberração. O Diego é melhor que o Cueva. Não, não seria uma aberração, não é isso. É que, por exemplo, eu acho que o Cueva tá jogando muito bem. Não, mas eu acompanho de vez em quando, Sombra. Eu não assisto todos os jogos. Ah, você Flamengo, que nem não. O Benja, já tá meio carioca. Não, agora. Pelo contrário, isso mostra que eu sou um cara imparcial. Mas, por exemplo, ó, o Cueva, eu não sei se ele tá no nível, talvez, hoje, do Otero, no Atlético Mineiro. Não sei se ele tá no nível do Casares, do Atlético Mineiro. Entendeu? Porque são dois grandes jogadores também. É, o Cueva é muito bom, eu também acho. Inclusive, eu coloquei aqui como o melhor jogador do elenco de São Paulo. Eu acho que o Cueva joga muita bola, mas agora falar que ele é o melhor da posição, inclusive ele mesmo fala que é o melhor do Brasil, ele acha o Cueva um jogador médio? Desses aí que você citou, eu acho que ele perde pro Diego e pro Gustavo Scarpa. Mas ganha do Casares, ganha do Otero, qual mais você falou? Você acha o Cueva melhor, por exemplo, hoje do que o Camilo? Do Botafogo? É. Eu Camilo acho... jogando bola, hein? Camilo Deus. Jogou muito ano passado. Camilo tá jogando muito, velho. Tá saindo inclusive Botafogo. Na Libertadores também. O Botafogo só avançou, Sombra, até agora aqui, porque o Botafogo, pra quem não se recorda, ele jogou dois jogos de pré-Libertadores. Difíceis, né? É, e dois jogos contra paraguaios aí. O Botafogo passou. É verdade que ele tá saindo do Botafogo? Não, não sei. Diz que ele brigou Camilo lá, tá né? Muito, mano. Teve uma briga lá que ele foi falar com o Camilo. Tem o Montilho cara. Lá também, mas o Montilho não vai ser. Vou dizer um negócio pra vocês. Ele queria o Camilo? Estão elogiando o Camilo. Mas no ano passado, se em vez de trazer, olha, em vez de. Quando vendeu o Ganso, falou assim, trouxemos o Camilo. Ah, né? Ninguém ia gostar. Ele... Ah, negão. Mas ia ser também, uma saraivada. Também, e ele parece o Rodella, aquele humorista Rodella, não parece? Parece um pouco. Eu também acho, ia ser complicado. Ô, Bruno, há quem diga que o São Paulo procura goleiro. É. Diz que, olha, pelo que parece aí, nenhum dos três. Estará a médio ou longo prazo no São Paulo. Mesmo porque o Denis tem contrato até o fim do ano, o Sidão tem até o ano que vem e o Renan Ribeiro tem contrato até maio de 2018. Ou seja, o que tem um contrato um pouco maior é o Sidão. Se bem que hoje também já me passaram uma informação de que o Sidão já teria sido até oferecido na praça. Mas... A camisa caiu muito pesada pro Sidão. Não dá pra ele. Eu, sinceramente, olha, o Mano, maldito do Mano. É outro, né? Maldito. Outro Mano falou. É verdade. O Mano falou, nossa, só pra entender, Sombra, a seleção do Mano tem Sidão, Bufarini, Romero, quem mais? Mas peraí, o Ale. Tá chegando lá Ale, a seleção do Mano, velho. Você criticaria o Bufarini nas partidas que você viu ele fazendo com a camisa do São Lourenço? Não criticaria, não. Você criticaria o Sidão pelas partidas que você viu ele fazendo com a camisa do Botafogo? Nem do Botafogo, nem do Aldax. Então, pois é. Foi você o que eu criticaria o Neilton pelas partidas que ele fez no Botafogo? Não, o Neilton eu criticaria porque eu conheço ele da base do Santos. E aí eu sei que aí é, o buraco é mais embaixo. Bruno, olha, você tem que estar amanhã, 1h na rua Curumins, número 5, Cunha, tá bom? Sabe, travessa da Marginal Pinheiros, tá? Lá vai ter um bar. No bar rola o esquenta pra sair pro jogo, traslado lá do camarote único, tá bom? Beleza, rua Curumim, número 5, né? Curumins, não é um Curumim só, são vários. São vários. Tá, plural. Número 5, 1h, tá bom? Beleza, senhores. Beleza? Posso mandar um abraço aí? Manda. Manda um abraço pro meu pai tricolor e um abraço aí pro Filipinho aí que tá escutando vocês. Filipinho. Grande Filipinho, é isso aí. O famoso Fala Fofa. Fala que? Fofa. Fala Fofa? É. Como é que é um Fala Fofa, velho? Você, ele. Ele bate pesa. Fala palavras muito legais. Meu Deus. A filha dele te Fala Fofa. Tá certo. Então tá bom, meu irmão. Bom final de semana. Tchau. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próximo. Acesse semparar.com.br e compre o seu. Lembrando, ó, tem feriados chegando aí. Feriados remete a estradas e estradas remetem a você ter um Sem Parar, não é não? Marrone Pimporini. Aí sim, vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É o Vander. Vander do quê? Vander Gírgelo Valdez de Souza. Ó, Vander o quê? Gírgelo. Vander Gírgelo Valdez de Souza. Gírgelo. Gírgelo. Gírgelo. E... Ô, Gírgelo, quantos anos, por favor? 3.3. Aí, RG número 2, nosso amigo Gírgelo. Eu vou falar sério agora. Eu gostaria... Que vocês me respeitassem, porque eu e Gigi não respeito. Ah, então, boa, muito bom. Vocês têm que me respeitar, velho. Ô, RG. RG, a gente boa pra caramba. E o RG, você tamo gosta junto, no seu pão de hambúrguer com gergelo ou sem gergelo? Eu odeio aquela porra, aquela comida de passarinho. Ah, eu adoro. O meu tem que ser sem aquilo. Sem aquilo. Meu, ainda mais esses sandubas do Mac com puta dó. Delícia. Adoro. Mas eu gosto do Mac que tem aquele sem o lisinho. Pão, o pão lisinho. Sem nada em cima. Você prefere lisinho, RG? O campinho sem. Os caras emenda, né, velho? E o vestiário, RG? As torres ao lado. Vestiário, dependendo, não, você vai de bota, entendeu? Vai de depende, vai de chuteira, depende, velho. Claro. Mas vamos lá, mano. Nunca pode ir descalço, entendeu? E, mano? Lógico, com certeza, porque tem micose. É. E ô Gírgelo, e quantos anos você tem mesmo? 33, mano. Seu bairro? Ipiranga. Aí, RG, do lado do museu. É, onde o Nariga deu um grito, velho. Ouviram do Ipiranga. É onde o Nariga deu um grito. Ouviram dos Ipiranga. É um lugar legal pra morar ali, ao lado do Museu do Ipiranga. Ali, ao lado do museu tem uma outra, um outro estabelecimento que é bem tradicional, viu? O Alto do Ipiranga é legal também. Ah, é? Muito tradicional. É um bairro bem tranquilo aqui. É, legal. Tranquilão. Um abraço pro chefe Benedetti, que mora. Musas e Ninfas. Olha. Tem até dois. Agora só tem... Exatamente. Eba! Estão me mandando aqui que você também tá parecendo estranho, hein? Ah, como assim? Pode puxar a capivara aí, Bá. Isso é uma inverdade. Tá vendo? Aí, boa sombra. Tá vendo? Ah, vai ter o, né, o do seu Bento. Ô, Gírgelo. Oi. Você trabalha com o quê, meu? Eu sou tosador, mano. Do quê? Tosador. Tosador. Tosador, quanto você cobra pra tosar o Bá aqui, que é quase um ano. Tosador, sou passeador de cachorro. Ah, leva o Bá, velho. Vamos fazer uma cotação. Quanto tá saindo o cachorro médio aí pra tosar? A tosa é a partir de R$80. A partir de 80, mas aí já tá incluso o banho ou não? Tá incluso o banho, corte de unha, limpeza de ouvido, tudo. Mas o cachorro grande, tipo um Tony Ramos, assim, quanto que você... Que é o nosso Bar. Que é o Bar. O Bar é assim. Ó, o no caso do Bar, só faz tosa higiênica, só na bunda só, cara. Mas, ô amigo, não. Pô, isso é um bagulho embaçado, porque o cachorro, coitado, né, RG, não basta tomar banho, ele ainda tem que ficar com a bunda parecendo um babuíno, né? É. Tadinho. Então é embaçado, imagina o cachorro, mano, ele olha um estranho mexendo no fofó, velho. Deve ficar cabreiro. Ô, velhinho, você é o tricolor lá na Sumaré? É isso mesmo, eu tomo cerveja junto lá. Parceiro de copo, ali. Ah, que legal. Tomba a latinha. Ele gosta? Toma uma latinha ali. E o amigão? Pelo Vioral. Ó, quanto que sai aí pra passear com o cachorro? Então, aí vai por porte também, né? Um porte pequeno, né? Varia de 300 a 350. De mês? Uma hora, de 40 minutos a uma hora de passeio por dia. Mas segunda mês, a sexta-feira. Isso. Segunda a sexta. Então dá de 300 a 350 pau, é isso? Por mês, isso. Agora por eu vou mês. Te perguntar uma outra mas coisa. Mas tá incluso criança junto, por exemplo? Não. Porque, como é verdade, às vezes o pai não tem tempo pra passear com a criança, você leva também. Você tá louco? Cara, você é louco. Porque é verdade, mano. Ah, eu tenho um amigo aí que ele apresenta programa de rádio, televisão, quase não tem tempo, então, ele tem um passeador pra levar. Põe lá, tipo, leva o cachorro, leva a criança junto. Dois olhinhos. Eu tenho cliente meu que tem filho. É, tem hora que vamos dar uma volta com o tio também, vamos levar o cachorro pra passear. Já vai no pacote, né? Então, aí, ó. Vai junto, a criança vai dando risada, brincando, segurando o cachorro. Pega o cocô aí não, tio. Mas, Wander, deixa eu fazer uma pergunta. Eu passeando com os meus cães, eu vejo muitos passeadores pela rua. E vejo alguns que levam ao mesmo tempo 5, 6. É absurdo. É, desculpa, cara, mas assim, eu tenho uma opinião a respeito disso. Você acha certo? Olha, é assim, Sombra. É, na verdade, tem cachorro que prefere estar andando junto com os outros, tá? Um exemplo, tem cachorro que eu passeio que não dá pra colocar junto com outro cachorro. É sozinho. Acaba brigando, vai ter atrito na rua. Lógico, então é melhor ele ficar, né? Acaba passeando sozinho, né? E tem cachorro que gosta, cara, que na hora do passeio um começa a brincar com o outro, entendeu? Sim. Mas se o dono pedir pra você... Se o dono falar assim, ó, não quero que você passeie com mais nenhum cachorro, só com o meu. Não. Você cobra mais? Não, o valor vai ser o mesmo. Só que aí o horário vai ser o horário que eu quiser. Por exemplo, ó, eu vou ter o horário disponível só depois das 7 da noite. Ou... Coitado do cachorro, o cachorro quer mijar desde as 6 da manhã. Só vai sair pra passear às 7 da noite, aí, Jesus. Porque louco, deve ter essas histórias, né? Determinação, ó. Você tem que chegar em casa até às 10 da manhã, porque o bichinho tá sem fazer xixi desde. É, tem cachorro que eu pego às 7 horas da manhã pra passear. Porque o cara não faz xixi em casa. Aí antes de ir pro pet shop, eu pego o cachorro pra passear às 7 horas. Aí quando 9 horas eu tô na loja já. Agora, eu não vou te perguntar, lógico, se você já perdeu algum cachorro. Mas levando 5 ou 6, não é mais fácil perder a mão de um? Olha, vou te falar uma coisa, Sombra. É que assim, graças a Deus, tô com 15 anos trabalho com cachorro, nunca aconteceu isso comigo, graças a Deus. Então, assim, só que eu deixo bem claro pro cliente, né? É enforcador. Eu coloco enforcador do cachorro, não gosto de peitoral, porque peitoral o cachorro se assusta com ônibus, rojão, esse tipo de coisa, né? É uma bomba estourando na rua, o cachorro se assusta. Se ele tiver com uma peitoral e puxar pra trás, ele vai escapar. Bora, o enforcador, né? E se inibe o cachorro a querer sair da coleira ali. Então você tá segurando a coleira, não tem como ele escapar. Eu vou te contar uma história. Mas tem cachorro que não... Eu passeando com as minhas e o passeador do outro lado com uns 3 ou 4 cães passeando do outro lado da rua. E sabe que às vezes cães trocam olhares de uma calçada pra outra. Sim, sim. E os cães de lá, um deles... Bicho veio. Latindo. Ah, blá, blá, blá. Quando eu vejo, o fia da mãe do cachorro atravessou a rua sozinho. E se eu te falar que aconteceu isso comigo ontem, cara? Ali na Praça Benedito Calixto. Foi ele que você viu, então? Não, não foi. Toda vez eu tenho um cachorro que eu passeio, né? A Myla, uma Golden. E essa Golden, cara, ela é com gente, é um amor. Só que um cachorro... Ela odeia, o cachorro chega perto dela cheirando, ela fica doida. Todo dia eu passo ali, e o cara tem costume de deixar o cachorro solto. E o cachorro chegou em cima dela, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, segura esse cachorro, toda vez eu tenho que falar pra você. O cachorro atravessou a rua, o carro quase pegou o cachorro, e ainda foi pra cima da Golden, a Golden... Peraí, o seu atravessou a rua? Não, o outro. Do cara, então, cara tava solto. Então, mas esse é o problema que eu tava falando. Praça, solta o cachorro. É, mas conta essa... de responsabilidade, pô. Agora, esse caso do outro, da rua, é que o andador do cachorro, ele tava segurando o cachorro fugiu, e quando... atravessou a rua, primeiro que eu já fiquei pasmo, que é uma rua onde passam carros regularmente. Sim. Eu falei assim, meu Deus do céu, né? Aí eu segurei a coleira do cão que veio. Boa. Aí eu segurei. Aí o cara veio depois e falou assim: ah, meu, olha, ela faz tanto isso. Ó, zero ela, vou te falar. Se um carro pega, já era. Se é um profissional mesmo, muita gente opina. Um exemplo, eu cobro esse valor, tá? E falar, né, é muito caro. Ó, infelizmente eu não posso abaixar o preço, porque assim, eu tô com uma vida na rua. Se acontecer alguma coisa com o seu cachorro, a responsabilidade é minha. Então, é do meu jeito, não é do seu jeito. É lógico. Pô, meu, me deu um aí ódio. Aí chega uma pessoa que não entende, olha assim, que não entende e fala assim, isso aí dá dinheiro. Aí chega no dono de cachorro e fala assim, eu posso passear com seu cachorro, cobra 100, 150 reais, o cara vai aceitar. Só que o Zé Ruela não entende nada de cachorro. Acontece os problemas. O cara fala assim, mas esse cachorro, olha, ele sempre escapa, mesmo se um carro pega, já era. Com maior naturalidade, eu fiquei embasbacado. Ué, tipo, meu, matava ele, velho. Você sabe quando você chega a ter vontade de acompanhar até onde ele vai levar esse cachorro e contar pra quem é o dono? Eu falei assim, eu não vou arrumar pra minha cabeça. Eu vou embora, mas dá raiva, eu também fico olhando os caras fazer. Se você faz isso, você arruma pra cabeça realmente. E é capaz ainda de você passar por mentiroso ainda. Exato. Eu tenho um lema na minha vida, né? Atravessou a rua, o carro não pegou, eu pego. Eita! Olha! Esse é Ale Oliveira, viu? Mas, amigão, você falou que você passeia com vários cachorros ao mesmo tempo. Velho, você precisa ter um container aí pra carregar cocô. Se você sai com dois labrador, por exemplo, velho, um Rottweiler. Se eu tivesse como te mostrar, cheguei em casa agora, cara. Eu tô com um saquinho de cachorro no bolso ainda. Nossa, que porco, velho. Você dorme com ele. Maluco. Desculpa, velho. Um cocô de labrador você não põe no bolso. Você veste na mochila. Vou falar que nem o mano fala, só um minuto. Mano, vou explicar. Eu tô com o saquinho no bolso que eu pego os cocôs dos cachorros. Você não guarda o cocô no bolso. Não, de maneira nenhuma. Saquinhos vazios, né? Imagina, guardar o cocô do cachorro no bolso, tem que guardar com uma mochila. Só falar um negócio pra aproveitar que tá falando de cachorro. Dia 8 e dia 9 aí vai ter uma grande feira de adoção da ONG Cão Sem Dono ali no Pets do Ipiranga. né? É uma grande feira e muitos cachorros. Legal, meu. Porque eles resgataram aí de uma senhora que tinha um sítio, que tinha mais de 300 cachorros lá, eles foram lá, resgataram. Então vai ter uma grande feira de adoção. Você quer adotar cachorro? Dia 8 e 9 de abril aí, né? Ali no, na loja Pets do Ipiranga lá, vai ter uma grande feira de adoção. E olha, aproveitando aí, Maltinha, que você falou isso, os ouvintes que estiver escutando aí, ó, adota um cachorro realmente, pega um vira-latinha aí, cara, que é sensacional. Eu tô com uma vira-lata aqui que eu peguei na rua, cara, foi, já tem comigo 2 anos aqui. É o melhor cachorro que eu tive na minha vida até hoje, cara. Que legal. É muito bom. É muito bom. Tem um Yas aqui que é meio vagabundo, comprei. É um preguiçoso isso aqui, nem pra levantar pra fazer cocô lá fora ele faz. E já abriu teu pet, Wander? Não, eu trabalho com a minha cunhada tá vendendo a loja agora, cara. A crise tá batendo. A crise chegou nos caninos? Chegou, cara, chegou. Muita gente tá deixando de dar banho toda semana, tá dando 15, entendeu? 20 dias. Mas o certo não é dar toda semana, né, Wander? O correto é toda semana. O correto? Me falaram que é pra dar menos, hein? O correto mesmo é assim, é que muita gente fala assim, que tira a camada de gordura do cachorro, isso é banana. Porque assim, na verdade, o que acontece? Se você deixar o seu cachorro toda semana com ele limpinho, e o profissional que estiver fazendo ele secar ele direitinho, dar aquele banho direitinho com o shampoo, né? Que não agrida a pele dele, o cachorro vai ficar bem pro resto da vida. Eu tenho um lema que é cerveja é igual a banho. Qual? Tem que tomar todo dia. Ô, Wander, que time você torce? Tricolor, né? São Paulo. Tricolor. Beleza, cara. Quem quer muito vira-lata no nosso time? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Vira-latão mesmo do time que é o Denis, cara. Esse cara, vou te falar, os vira-lata são os mais espertos. Não, mas esse daí é esperto que tá no São Paulo até hoje, cara. Mas acabou de falar dele. É fiel, né? O mais fiel. Mas a culpa não é dele, porque quem foi São Paulo que ofereceu pra renovar com ele mais um ano. Né? É. Ele já era cobrado, já tinha toda essa pressão da torcida em cima dele, e o São Paulo foi lá e renovou um ano com ele a mais. A culpa não é dele. Olha, por mim, eu já tinha. Já, se fosse independente de mim, cara, esse cara tava na rua já faz tempo, cara. Você é louco. Mas a questão é, o São Paulo até, eu não lembro, o Cavalieri tava no mercado e tal, tinha uma história aí. Tava comendo, né? Pão com mortadela. Lá no Mercadão. Lá. Mercadão. Nossa, bom, né, velho? Bacalhau, aquele pastel de bacalhau é uma delícia. Ah, mas eu não acho que esse pão do Mercadão. Eu não entendi até agora, porque o Rogério não deixa o Renan Ribeiro, cara. Mas amanhã deve jogar o Renan Ribeiro, né? Eu acho que o Rogério preparou o time nesse sentido assim de vamos aos poucos, vou testar um, vou testar outro, mas no final ele sabia que o titular ia ser sempre o Renan. Eu acho que até o final. Tem que ser ele, cara. Tem que ser o moleque. Mas tem que deixar o moleque agarrar com mais frequência, entendeu? Deixar ele já direto, que é pra ele poder pegar aquele embalo no jogo, entendeu? Ô, Wander, não tirar ele toda hora. Oi? Te interessa o assunto eleição no São Paulo? Rapaz, eu tô meio por fora disso aí, viu, Sombra? Essa aqui é a verdade. Que a eleição tá chegando, né? Dia 18 de abril é a eleição. E dizem que, assim, olha, o Benja costuma dizer muito aqui que o Leco já ganhou. Eu escutei ele falando isso ontem até. Eu já ouvi de pessoas que são de situação, estão, às vezes, transitam mais com pessoas de situação. Olha, fala, é verdade, ele deve ganhar, mas assim... Diz que a margem tá pequenininha. Pode entrar uma pimenta aí. Diz que pode ficar apimentado o negócio, viu, rapaz? Agora, eu também não sei o que é melhor pro São Paulo. Sinceramente, eu não sei dizer, porque como eu já disse aqui anteriormente, tem gente boa dos dois lados, tem gente péssima dos dois lados, né? Então é a coisa, às vezes, fica meio complicado, né? Mas só pra saber, porque às vezes tem ouvintes que gostam de saber da vida política do clube. E a eleição tá logo aí, né? Dia 18. É dia 18, a eleição. Foi registrada a candidatura do Pimenta também, né? Os dois registraram. Eu tava procurando, eu li, mas não esqueci o nome do vice-presidente do Pimenta. Acho que é Sérgio Barbur, se eu não me engano. Eu não lembro quem é. Vamos se preparar melhor, né? Vamos se preparar melhor, né? Não, mas eu falei. Só não tive certeza plena. É uma pena que o Marco Aurélio Cunha não será nosso presidente. Eu gostaria muito dele. Mas que esse é o grande problema da política, né? Eu acho que o Marco é uma das pessoas mais bem preparadas dentro do São Paulo Futebol Clube. mais bem preparadas, né? Deveria ser. Mas assim, vamos supor que o RG fosse uma... Vamos supor que o RG fosse um grande gestor, um ótimo administrador para uma cidade como a cidade de São Paulo. Boa, R. Tá certo? Só supondo, não tô querendo dizer que é. RG Dória. Porra, cara, você... Aperta o botão, eu subo no elevador, você despenca. Por isso que eu falei, eu supondo. Não, calma, não vamos deixar despencar o elevador. Eu voto em você, R. Mas se amanhã o RG fosse uma pessoa com todas essas virtudes, ele ia ter que abraçar muito demônio pra chegar lá. Não que ele não tenha abraçado na juventude, né? Sim, claro, abraçou, beijou, consumou o fato. Sim. Mas... Chamou de meu amor e tudo. Chamou de meu amor. Mas ia ter que abraçar muito o demônio. E aí, o demônio vem depois e fala assim, ah, agora chegou de você me devolver a minha parte. Olha. Esse é o problema da história. Mas inegavelmente, Sombra, seja política convencional ou política esportiva, você tem que adotar a mesma estratégia. Ninguém consegue força política sem alianças. Muitas vezes dentro de um clube, para que você consiga alianças, você precisa se... Até sentar a mesma mesa, RG, com pessoas que você não gosta, com desafetos. Você precisa sentar aí junto e começar a trabalhar em conjunto com pessoas que você sabe nitidamente que não prestam, mas que essa pessoa signifique alguma coisa politicamente falando. Então é complicado, cara. É por isso que eu falo, eu, sinceramente, Sombra, por mais que você goste do teu clube, etc e tal, eu não teria estômago pra lidar com essa situação. Você tem que saber fazer política. O que você não pode fazer é praticar a politicagem. Essa é a diferença. É verdade. Mas, RG, se você não praticar politicagem, as pessoas que fazem parte da política vão falar, voto não esse vai cara entrar, é só teórico, okay, ele não é prático. Quando você sabe fazer a política, mano, você vai tratar com essas pessoas que você está se referindo e que você precisa, sim. Porque eu tô concordando. Não quer dizer que você pode. Eu tô concordando com você. Aquele jogo sujo dela. Você tem que ter a capacidade para administrar esse relacionamento. É diferente. Tudo bem. Quando você se entrega à politicagem, aí você vai pro mesmo cesto. Aí você abraça determinados diabinhos que estão ali. Sim. Tá certo? Lá na frente ele vai falar assim: muito bem, eu te ajudei. Meu cargo agora. Você vai me ajudar de que maneira? Eu tenho um amigo empresário tal, ele precisa colocar uns jogadores no clube, por exemplo. Ou então o cara chega e fala, cadê meu cargo que a gente combinou lá atrás que eu teria? Posso intermediar uma negociação? Entendeu? Olha, eu posso, posso me passar por apresentar um patrocinador? Pois é. Posso me passar por isso? Posso me passar por aquilo? Como que funciona? E aí, vamos voltar tudo aquilo que a gente já viu de pior nos 20 anos de clube? Isso, cara, o cara só quer ter uma carteirinha ou um cartão com o nome e o símbolo do São Paulo, com o nome dele ali embaixo, tipo, com um cargo, que ele possa chegar em qualquer lugar e de repente conseguir... Eu vou dar um exemplo. Mas eu acho que tem gente que não se contenta só com a carteirinha. Se for só isso, Motinha, é o de menos. É o de menos. O seu problema é dar uma carteirinha. Não, mas ele usar o nome do São Paulo, por exemplo, para conseguir alguma coisa. O problema é sentar numa mesa de negócio. Mota, eu vou dar um exemplo. Eu acho que tem comissão em alguma coisa. Eu acho que um cara que atravessou um clube com liderança, praticando, fazendo política, sem politicagem, foi o Nobre. Verdade. Tá certo? Ele parece ser um ponto fora da curva. Entrou, ficou, saiu e passou essa impressão pra todo mundo. Não, mas ele teve que fazer politicagem pra chegar lá. Não. Ele fez política, não politicagem. Ele não fez politicagem. Você pode ver que ele já entrou rompendo com torcida, o cacete A4, organizado, já fez o diabo. A torcida não vota, né? Mas aí eu acho que são raras as exceções, hein? Sim. Eu não sou ninguém para dar conselho. Estamos falando de uma exceção. Mas se eu puder dar conselho para um amigo, eu falo, não seja presidente de clube. Mas foi um cara que atravessou fazendo política e não entra em política de clube. Tanta gente boa que a gente viu. Que era legal, né? É legal pra caramba. Fala, meu, esse cara transformou. Exatamente. Inclusive ex-atleta também, que a gente apostava bastante. Por exemplo, quer um exemplo? O Eurico Miranda só tá vivo e é presidente do Vasco por causa do Roberto Dinamite. Ele tava morto. Roberto Dinamite fez tanta... O Roberto conseguiu feito ser pior que o Eurico. Pior, sim. O Sombra tava citando a eleição aí do São Paulo. Eu tenho colegas conhecidos que afirmam que existe lá tentativa de mudança de lado, comprando o voto de conselheiro. Quer dizer, se o cara vai investir um dinheiro para comprar um voto de um conselheiro, como é que ele vai recuperar isso? Lá atrás, Alê, meu nome é Alê. Olá, eu sou o Alê. Meu nome é Alê. Lá atrás, Alê, mas muito, legal. Muito lá atrás, sim. O Calçada foi eleito presidente do Vasco e quem assumiu no dia seguinte praticamente foi o Eurico. Isso, exatamente. Mas você vê como é que a coisa funciona. É uma vergonha, mas aí que tá, velho. É aquele negócio que eu costumo falar sempre, cara. Se você gosta mesmo de determinada situação, amigo, você curte futebol, não tente se interessar demais por ele. Se você começar a abrir demais esse baú, você vai ver coisas que podem não a te agradar. A caixa de Pandora. Você sabe, pois mano, que em outras épocas trouxemos aqui até candidatos à presidência de São Paulo. Eu perdi total tesão de chegar e trazer candidatos. Juro que eu perdi. Sabe por quê? Você é obrigado a ouvir um monte de balela, cara. Pois é. Sabe, eu já não suporto ouvir político falando na televisão em campanha política, cara. Eu acho que é legal, Sombra. Eu também não tenho paciência zero. Pode falar, eu não acredito em você, não acredito em você também. E tem coisa ruim dos dois lados. Tá em vários grupos de São Paulo que eu tava, porque a discussão, um falando não, porque o cara da oposição é legal. Ah, não, porque eu sou da situação. Tem porque você não sabe o que acontece aqui. Tem os não, bons. Porque você. Porque esse cara era da. Meu, para, tu pra mim. É que tudo quando igual. Eu vejo justificar, abraçar os ruins, aí é que eu não consigo. Cara, juro por Deus, bicho. Então, complicado. Pra mim, hoje o São Paulo ganha é torcer ali no jogo que ganha e tal, porque assim como na política do São Paulo também. Ah, vem aí o novo estatuto, etc e tal, mas nada me tira da cabeça que quando você quer fazer uma coisa errada, não há você estatuto faz. Que vá se parar, né? Quando o cara der determinado, o cara faz. Vai me dizer que empresa privada não tem corrupção? Lógico. Opa. E é tudo controlado ali, os caras. E tem muito, hein? Uai, não tá aí? Pra todo mundo ver. Vander, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Eu que agradeço. Deixa eu fazer um merchanzinho rapidinho aí do Mac. Diga. Claro. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Aê, rapaz. Boa. Levou, hein? Quem que você vai levar lá pra comer uma Mac oferta do McDonald's? Ah, minha esposa, minha garota. Boa. Aí, ganhou um par de vouchers, hein? Garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, mano. Isso aí. Ganhou um kit top do desodorante Extreme, tá bom? Beleza. E o do a torcida Estádio 97? É torcida Estádio 97 mesmo. Você quer ir onde? Onde que você quer ir? Eu quero ir na torcida Estádio 97. Ah, já fez, velho. Parabéns. Ganhou a sua vaga a partir de 1 da tarde amanhã na rua Curumins, número 5. Cunhantan. Ah, tem que estar lá 1 hora, Sombra. É. Isso. Você não tá trabalhando nesse horário. É, vai estar passeando com os cachorros. Pede pra cunhada, velho. Não pode levar cachorro, velho. Uma vez na semana? Não entra cachorro no Morumbi. Que cachorrada, né? Você não vai poder perder um boi desse, né, velho? O problema é cachorro, não é boi. O problema é que eu não posso deixar o cachorro na mão, não. É então tá bom, Vander. Mas você ganhou a Mac oferta do McDonald's, você ganhou aí o desodorante Extreme, o kit. Boa! Saiu bem na fita, tá bom? Mandar dar o tapa na carmuça da esposa, Ana Maria. Ah, dona encrenca. Pelo menos isso, né, velho? Vai ver a cabecinha do bacalhau um hoje. Um abraço aí pra torcida do grupo aqui do WhatsApp aqui de São Paulo, Santamaro, Dinho e o Rogério Max. Máximo, Rogério Máximo, um amigo meu também. Boa. Um abraço pra vocês aí, que vocês são sensacionais, galera. Falou, velhinho. Valeu, irmão, obrigado. Continua fazendo o que vocês fazem aí, e alegrar o povo brasileiro aí, que vocês chegam às 5h30, todo mundo já ligado em vocês. É nóis. Valeu, parça. Que galera. Valeu, abraço. Esse é o Estádio 97, vamos ao terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Marlone! Boa, Calção! Galvão. Galvão. Vamos lá. Alô? Bom. Oi, quem fala? Som. É o Rafael Feitosa. Rafael Feitosa, só isso? Rafael Feitosa Barbosa. Falou tudo. Ainda bem que o Benjamin tá aqui pra ficar barbosa. Ai, meu aleluia, hein, velho. E. Ô, amigão, quantos anos? 35. Aí, RG, 35. É. Rafael, mano? É, barbosa, feitosa. Só trocar a pilha, vai, segue. Aê! E. Ô, Rafael. Fica lá, mano. Qual bairro? É, Vila Augusta. Vila Augusta, Guarulhos. Guarulhos. E se é Augusta de morar aí, velho? Ah, muito bom. Nota 10! Nem eu me aguento assim, né? Você acha muito bom nisso, acho, né, velho? Trocadilho, eu sou o rei do trocadilho. É mesmo. Você é o mito do trocadilho? É, eu já falei pra produção pra cuidar lá do Guinness lá, velho. Faz a conta aí. E ô amigão. Diga lá, mano. Que ridículo isso. E qual a sua profissão? Você trabalha com o quê? Eu sou gerente de uma consultoria. Eita, poder, hein? Olha! Mas, amigo, você já maquiou balanços? Ah, pronto, tá louco, mano. De empresa? Imagina. Nunca? Você nunca foi, talvez, ali, vítima de algum ato, assim, de corrupção? Alguém tentou te subornar por algum motivo? Assim, tipo o TCR, Rio de Janeiro? Nunca, essas coisas nunca. Não, se eu tivesse que fazer isso, seria funcionário público, né? Não de empresa privada. Agora você arrumou uma treta com os funcionários públicos, mano. Olha! Agora os funcionários públicos vão querer te matar. Mas, ô amigão, qual que é o ramo que você atua? Trabalho com o setor financeiro. E tem muita fraude por aí, mano? Depende, tem tentativa de fraude. Agora, fraude não acontece muito não, viu? O setor é bem seguro, bem monitorado, controlado. Mas você. Qual foi o seu maior trabalho? Você falou, velho, agora eu levantei aqui o bagulho, abri o baú aqui, abri a caixa de Pandora. É máfia. E agora, esse eu vou colocar na parede aqui, esse trampo que eu fiz assim. Você já foi, talvez, aí, como se fosse um protagonista da Lava Jato, alguma coisa do tipo assim, não? O Moro? Cara, já fiz. Eu trabalho numa das quatro maiores consultorias do Brasil, né? Já meteu uma marca. Caraca! Então, assim, já fiz grandes projetos. O último foi a integração de dois bancos aí. Um brasileiro internacional, que foi um projeto gigantesco. Você promove fusões também? Também. Por exemplo, você promoveria uma fusão do Ale com Mota? Acho difícil. Cara, acho que o resultado não ia ser muito legal, não. Não, por quê? Porque... Nem a fusão, nem o resultado. vamos fazer uma fusão da rádio com o banco, cara. Olha, eles põem o dinheiro, a gente põe a propaganda. Melhor não, hein, mano? Você viu que... Mas eu acho que seria um excelente investimento pros bancos, viu, Sombra? Aí uma ideia inovadora. Pô, rapaz, a gente tem umas ideias boas pra banco aqui. Mas você é aquele cara que manda embora também, lá na fusão, velho? Cara, não, já fiz projeto assim, há muito tempo atrás, até antes de entrar na empresa que eu tô, mas hoje em dia não. É, porque quando tem fusão, sempre uma parte vai ser mandada embora, mas não cabe a ele mandar embora. Pra falar a verdade, não, viu? Quando tem fusão, acontece muito de... porque você tá recebendo uma operação nova também, né? Então não é só colocar... fundir o mando que tava lá embora e vão embora trabalhar com os novos. Não é bem assim, não. O trabalho é longo, e aí as pessoas acabam se acomodando na nova organização. Aí sim, hein, moral. E torce pra quem? São Paulo. Tricolor, velho. Só dá tricolor. O cara promove fusões bancárias. Se vai torcer da tricolor, passeia com cães. Promove fusões bancárias. Olha aí. Tá vendo? Bom, ontem tava o cara lá, o JR Duran lá de Nova York, né? Você viu o fotógrafo? Hoje temos o gerentão aí. Aqui é coisa, não tenho roupa pra vir nesse programa, não. Tá muito chique. Tá muito chique. Pensa que eu tirei a foto sua ontem. Você viu, né? Eu que tirei aquela foto. Você tava bonitinho. Obrigado. Você tá de pijama hoje de novo? Ô, Rafael. Diga, Sombra. Bom, então já que você trabalha com consultoria, etc., sabe-se que o São Paulo tem uma dívida aí, realmente foi alongada, mas cresceu um pouco a dívida, fala-se em 275 milhões de reais. Aí, o outro dia, o candidato de oposição do São Paulo falou que o São Paulo está pré-falimentar. Dá para se considerar um clube com... eu não sei se você, inclusive, analisa essas contas do São Paulo ou não, balanço, etc e tal, mas necessariamente um clube que está com 270 milhões de dívida, embora alongada, bom prazo aí para pagar, dá para dizer que é uma situação falimentar, tendo receitas anuais aí por volta de 400, acho que é isso, mais ou menos. O que você fala sobre isso? Não, eu acho que pré-falimentar, acho que é mais uma... eu diria que é mais um discurso político para tentar alguma coisa nas próximas eleições do que eu uma... Me perdo. Do que o estado realmente da empresa, do clube, sim, né? Tá. Mas que é uma situação preocupante, que precisa de alguém para colocar as contas em dia, colocar um olho um pouco mais detalhado no que acontece, no que entra e no que sai do clube, precisa. Agora... deixa eu comentar uma coisa, vocês estavam falando agora há pouco, o RG mencionou aí que o presidente do Palmeiras, uma vez o presidente do Palmeiras, fez política sem politicagem, né? Sim. Eu acho que tem um exemplo até melhor do que o do presidente do Palmeiras, que é o presidente do Flamengo. Porque ele não teve um aporte de uma empresa do tamanho que o Palmeiras teve. Uhum. Se você for olhar o Flamengo nos últimos anos, vem reduzindo consideravelmente a dívida dele, formando times fortes. E você vê que ele não é um cara muito de ficar na mídia, de ficar fazendo amiguinhos. Ele põe as coisas em ordem, põe pra trabalhar como se fosse uma empresa privada de verdade. Não, eu semi concordo com você. Porque eu também gosto do presidente do Flamengo, o senhor Bandeira. Drauzio Varela. O Drauzio Varela. Mas é o Bandeira, o Varela é o médico. É, mas eles são muito parecidos. Mas, por exemplo... E o senhor Burns também tá ali. Também um pouco. Mas você vê, né? Ele que a gente gosta, que a gente admira, eu tenho essa impressão dele. A CBF chamou ele pra ser dirigente lá da seleção brasileira. Ele pegou ele, que sempre foi a primeira bandeira, né? Literalmente, da primeira liga, oposição à CBF. A CBF chamou o presidente do Flamengo para acompanhar a seleção brasileira, ele não pensou duas vezes. Tô lá. Mas na última hora ele acabou recusando, não recusou? Não, depois porque o Flamengo teve um problema, mas ele aceitou. Sim. Para mim... Caiu muito mal, né, esse convite ter sido aceito, né? Porque ele tava naquela... Agora a primeira liga é o Ninguém Liga, né? Mas naquela oportunidade, principalmente Flamengo e Fluminense, estavam brigando de frente com a CBF. Agora tinha um vice lá do Flamengo que tava preso recentemente. Ah, o Godin. Envolvido com o esquema do Eike Batista, agora está livre, recebeu um habeas corpus, se eu não me engano, né? É, Rafael, é que não dá pra criticar também, porque hoje em dia, qualquer motivo, você também vai pra cadeia, né? Agora, me diz uma coisa, cara. Qualquer coisinha também, o pessoal... Você tá louco? Não, verdade, qualquer BOzinho, cara, porra, Didi, qualquer BO, você vai pra cadeia. Tá na moda pra empreender todo mundo, né? Quem nunca? O mano tá tentando um álibi aí pra que se acontecer alguma coisa que ele não certamente. Tem depois desse comentário aí. Certamente. Não é, mas agora, qualquer coisa da BO, mano. Ô, Rafael, me passa a impressão que dirigir clube de futebol tendo uma dívida, e dívida grande, é que nem você pedalar uma bicicleta e ter que trocar o pneu ao mesmo tempo. Uma bicicleta com o pneu furado que você tem que trocar o pneu. É, porque assim, você necessita fazer cortes, você necessita às vezes cortar na carne algumas coisas. Evidente que precisa, você precisa moralizar certos aspectos, né? Da economia, das transações. Mas aí entra um componente que é complicado. É o torcedor, eu, o Mano, o RG, fala assim: porra, bicho, com esse goleiro e com esse centroavante não vai dar, cara, não vai dar. Vai cair. Sobra, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina a seguinte situação: o presidente do São Paulo assume agora, seja ele quem for, vira e fala: olha, é o seguinte, a gente vai trabalhar nos próximos 2 anos para colocar coisa em ordem. Eu vou montar times para não cair, mas para sanar a dívida que a gente tem, e daí em diante a gente começar a brigar sempre no topo com as dívidas sanadas e com as contas em dia. Você topava ou não topava? Eu tenho um perfil particularmente a favor. Eu tenho a impressão de que boa parte da torcida toparia, viu, Sombra? E aí eu não sei. Porque é o seguinte, uma coisa é ter uma opinião na hora da análise da planilha, a outra coisa é depois que você terminar um jogo que você toma a cacetada do rival. Deixa eu perguntar pra alguém com menos discernimento que você, o Mota, o que você acha? Nossa, agora deu uma deitada. Tadinho. Nossa, agora deu uma deitada. Sou passional. Não, você é mais torcedor. Eu sou passional, mais torcedor, mais torcedor. Eu sou passional, não. Vivendo fortes emoções, Mota, não. Assim, ó, 12º lugar, não. Risco de queda. Jamais. Não? Mas sabe o que eu acho que não cabe? Sabe por quê? O futebol, velho, o cara tem que não tem que fazer investimento. Os caras estão devendo, o Flamengo devia quantos milhões? Não, tá devia, aí até devia hoje. Devia não, véio. Devia não, deve. Deve, né? Deve. Mas então, tá equacionando, véio, a dívida. Não. Tá, mas. Sim, mas deve. Mas você vê o Flamengo em algum momento, assim, perigoso de só cair? Só tem um detalhe nessa, sabe, história toda. Deixou o de contratar Flamengo alguém. O Flamengo leva de direitos televisivos no mínimo 60 milhões a mais que o São Paulo. Era isso que eu ia falar, mas a dívida também é proporcional, Sombra, porque quanto mais você ganha, mais você gasta também de maneira irresponsável. Dentro do orçamento que você tem, muitas vezes você pode não gastar tanto, mas você pode ser tão irresponsável quanto. É tudo uma questão de proporcionalidade. Soletre. Eu não aceitaria, sabe por quê? Porque eu acho que é um processo longo, mano. Mas, ô, Motinha, e não daria pra saber que o próximo que vai entrar só existe. Vai cumprir aquela história toda. Lógico que dá pra saber. Basta a justiça ser séria. Basta a justiça ser séria. Porque, por exemplo, muitas vezes os dirigentes, eles fazem e cometem extravagâncias. Lógico. Porque o dinheiro não é dele, o clube não é dele. É durante um período. Aí ele se acha o rei, ele tá sentado no trono, ele assina tudo que bem entender e depois o próximo que pague. E isso acaba virando uma bola de neve, porque o outro vai pensar assim, depois, de maneira subsequente, também vai acontecer o mesmo. Mas a questão é a seguinte, amigão. Tem lá uma dívida, vamos supor, São Paulo deve hoje 300 milhões. O próximo presidente que entrar, se ele fizer uma dívida superior a essa e não tiver uma receita para cobrir, ele tem que ser responsabilizado. E tem que ter bens para poder utilizar também dentro desse processo. Tem que ser assim. Tem que haver uma responsabilidade fiscal. Enquanto não houver, o futebol brasileiro, porque durante muito aí tempo ele vai querer ser presidente. Colocar dinheiro no futebol sempre foi muito legal. Porque você podia colocar dinheiro de caixa 2. Ninguém fiscalizava. É que hoje está na moda você colocar tudo na vitrine e virar os holofotes para cima do futebol. Hoje, futebol, vale a pena você fazer isso, porque tem muita gente que aparece às custas desse tipo de situação. E não é um aparecer de forma pejorativa. Mas o cara tá lá para investigar e ele, consequentemente, pelo fato do futebol estar sendo muito exposto à região, o cara acaba aparecendo também. É que depois, durante a Copa e depois de ter degringolado tudo, então o foco virou para cima do futebol por causa disso. Sim, mas, muita sacanagem, né? Então, RG, eu penso da seguinte forma. O dirigente hoje, ele tem que ser responsabilizado, sim, perante o que ele assina. Inclusive, até detenção, Sombra. Tem que agir dessa forma. Porra, mas tá difícil. Porque agora que o Brasil começou a prender políticos... Então, mas é que tá. Tem que haver a detenção. Porque o que move também esse tipo de falcatrua, guardadas as proporções, RG, quando eu comparo também com a violência nos estádios, é a sensação de impunidade. Nada vai acontecer, Sombra. Se o cara, por exemplo, eu te prometo um salário de 500 mil por mês, você fecha o contrato comigo. Eu não te pago, você vai me cobrar na justiça, você não vai receber no Pequenas Causas. Vai receber daqui, sei lá, 20 anos. É uma situação que eu já não posso já nem estar vivo, talvez, quando tiver o julgamento. E possivelmente você também não. Por isso que muita gente fala assim, vai na justiça. Pois é. E joga com vai isso. Vai buscar os seus direitos. Joga com a dificuldade da justiça. Pois é. Então, Rafael, um abraço pra você. Muito obrigado pela audiência. Tudo de obrigado. Bom. E vamos arrumar um banco aí pra fazer uma fusão. Vamos procurar, hein? A gente conversa depois, eu vou arrumar um banco pra você fazer uma fusão. Boa, beleza. Mas com o Mota tem que ser um banco de reservas do time. Banco de reservas. Tá na maldade com o Mota. Hein? Gente, o nosso Tonho, meu. Não pode falar assim do nosso Tonho. Arruma um banco pro Romero também. Vou te mostrar a lua aqui, bem grande. Excelente, cada um na sua função aí. Cada um tem o seu papel no programa e é fantástico. Obrigado, viu? Boa, cara. Valeu, velhinho. Valeu. Grande abraço. Por falar em fantástico. Fantástico me lembrou a apresentadora lá, aquela mina lá. Ela é meio estranha. Eu acho ela bonita, mas ela é meio estranha. Que é a Poliana Brita? É. Ela não é meio estranha. Até a tatuagem de uma aranha na perna. A tatu na perna lá? É. O que é na perna? Uma tatuagem de uma aranha. Não, não é aranha. É uma tulipa. É. Só que é tão feia que parece uma aranha. Parece que reparou, hein? É que ficou feio. Reparou que é uma tulipa, hein? Ficou feio. Não sei, cara. Eu acho ela meio estranha. Eu leio, já vi matéria. Ela revelou. Eu não sou uma pessoa que só lê gibi, Mota. Eu adoro gibi, jornada, gibi, agora. Mangá, esse adoro. Esse foi o momento sem parar. Foram três ouvintes na sequência. Nós tivemos aí o consultor de empresas, nós tivemos o passeador de cães e a terceira profissão, qual que é? Agora eu não tô lembrado. Mas todos eles têm que ter o sem parar no carro, porque todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial. Todos nós sabemos ser paparicado, bem cuidado. Imagina entrar como VIP e ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes e shows. Vamos combinar que ser VIP é um baita de um conforto. E eu tenho uma dica muito importante para você que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs para você. Sabe o que é? O Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo e é a verdadeira pulseirinha VIP do teu carro. O teu carro vai todo bacanão lá, cara. Olha lá, com a pulseirinha VIP, ou melhor, com o adesivo do Sem Parar, você passa com mais agilidade em shoppings e pedágios. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP, peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Dá pra procurar a loja. Você quer saber onde tem uma Sem Parar pra você, uma loja? Vai lá no semparar.com.br. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Sombra. É isso aí, mano. Que dia é hoje, mano? Hoje, Sombra, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. É dia do meu quarteirão. Boa! Aê. Quarteirão é bom também. Quarteirão. Pão, uma fatia de queijo, carne de 113 gramas. Outra fatia de queijo e tudo isso temperado com ketchup. Mostarda, cebola e picles. Que escalação maravilhosa no ketchup. Meu quarteirão. O quarteirão Tá arrasando e por apenas R$8. Gente, apenas R$8. E com batata de refri por apenas R$19,90. Aí você fala, e no domingo que eu gosto de ir no Mac? No domingo é dia de Crispy Bacon. É, clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. E amanhã um clássico no McDonald's, hein? É o triplo X-Burger. Bom demais, McDonald's. Você sabe, quem liga aqui no Estádio 97 diz, todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Deixa eu ver aqui se a produção já trouxe para nós mensagens através do nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Ah, mas tem, hein? Então vamos lá. Meu, esse Wellington vem, não dá. É, o que vocês acham dele? Ele não consegue recompor e ele não consegue fazer o que o atacante tem que fazer, que é gol. Então, pra mim, o Wellington Ney tem que ser trocado. Tem que entrar o Neilton, tem que testar o Charlon na ponta. Mas não dá pra jogar com seu Wellington Ney. Tá me dando raiva. O Wellington Ney, velho. Não dá o Wellington Ney, velho. Olha, eu respeito a opinião, mas eu acho tão cedo pra ter raiva de algum jogador ainda de São Paulo, não dá, cara. Não dá, velho. O Wellington Ney não dá, velho. E vou te falar, o cara jogou tão bem que agora eu defendo o Lucão pra jogar. Sério. Essa é a hora. Porque ele jogou muito bem contra o argentino lá. Eu sei, mas é engraçado, então, né? Então, essa hora que você tem que... às vezes é a hora de chegar e falar assim, Lucão, amanhã é você. Você viu? Dá sequência, né? Quando pra dar sequência. Quando meu time pede um jogador, porque esse jogador joga, velho. Tá vendo? É. Ah, eu sei. O Vecchio tá jogando um bolão. É, mas o Santos pediu o Lucão. Ô, Sombra. O que vocês acharam aí? É inveja da nossa base. É, porque o ano que vem... haverá a possibilidade de termos aqui o árbitro de vídeo dentro do Campeonato Brasileiro. Ah, sim. Acho ótimo. E a Globo enviou para a CBF uma proposta, né? Do árbitro de vídeo. Só que aí a Globo também ela se coloca à parte dessa situação, porque poderia até haver um conflito de interesse. A emissora está envolvida na transmissão, e aí você vai ter que ceder talvez para o árbitro ali aquela imagem que está rolando. É. Então tem algumas empresas que estão interessadas também em operar esse sistema, ou seja, trabalhar na parte operacional da coisa. Essa empresa ser terceirizada e estar independente, por mais que possam estar utilizando a imagem local ali da televisão, eles poderiam estar operando aí, mostrando o recurso para arbitragem. Será que vai ser positivo isso daí? Porque essas empresas estão fazendo testes ali na Granja Comari, com seleções de base ali, nos lances duvidosos, já estão utilizando ali para saber a viabilidade disso daí dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Já está acontecendo essas experiências aí. Como é que vocês analisam, talvez, essa parada aí, essa tecnologia sendo implementada no futebol? Essa empresa, ela vai estar fornecendo pessoas ou equipamentos? Então, teoricamente, Sombra, as pessoas iriam operar, tá certo? Sim. O sistema conteúdo que estaria sendo gerado pela CBF, tá certo? Que já tem câmeras próprias para estar colocando nas partidas e... A CBF já tem essas câmeras? Então, acho que não, quem tem que bater no peito e chamar a responsabilidade é a CBF com isso. Porque quais jogos faz? A CBF tá meio reticente nessa ideia, Sombra, porque ela tem algumas câmeras à disposição, mas tá na cara que a televisão tem mais. A Globo tem muito mais imagens. Óbvio. Eles estão reticentes com relação a isso, porque eles tendo um número menor de imagem para colocar para que o árbitro possa analisar, se a televisão tiver uma imagem melhor para que o árbitro possa ver, imagina uma situação, a câmera da CBF não pegou o que a TV pegou. Aí todo mundo vendo um lance cretinamente absurdo que o árbitro não viu e ele julgando a imagem em cima de uma imagem que não é tão nítida e não é tão esclarecedora quanto a imagem que a televisão está mostrando no jogo ao vivo. Confuso, hein? Eu sou a favor de usar a mesma imagem do canal de TV que estará transmitindo. Eu sou a favor de usar a tecnologia da Rede Globo nesse caso. É que a dúvida, eu acho, Sombra, é o seguinte... A gente tem dificuldade de confiar no árbitro normal, o cara que apita o jogo. Esse cara que vai operar esse tipo de imagem, ele é muito importante, porque dependendo do frame ali, de onde ele para o lance, de como ele coloca aquela linha de impedimento, pode fazer toda a diferença. Mas se for uma empresa X ou for da Globo, a dúvida é a mesma. O que eu acho que é a CBF... Porque hoje você tem lá um cinegrafista da Globo, um operador de TV da Globo, é o mesmo que amanhã vai estar na empresa X, Y, Z. Mas então não é mais fácil ele ouvir o Paulo César na transmissão ao vivo? Não. O Paulo César na TV tá louco. Já abrevia ali, é só um ponto eletrônico com o sinal da Globo aberto. Desculpa, mas pelo dinheiro que tem, pelo dinheiro que tem federação, pelo dinheiro que tem CBF, pelo dinheiro que esses organizadores de futebol têm, as duas entidades, desculpa, tem que terceirizar isso pra ninguém, tem que chamar pra si e tem que montar, tem que comprar equipamento, tem que gastar dinheiro. Pra onde tá indo esse dinheiro todo, quem cara? Quem é o bom na TV no Brasil? Não tô falando, temos grandes canais, a Fox, a ESPN, mais... Bandeirantes, quem são os bom no Brasil? Que tem estrutura, Globo. A Globo. Porra. Dá pra quem tem. No, futuro, no basquete americano, os juízes vão lá e veem as imagens da ESPN. É. Então, mas... Qual o problema? Já tá lá. Não, como isso aconteceria no Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro pertence à Rede Globo, teria que ser mesmo a Globo. Não tem nem o que pestanejar aí. Sim. E se é na Libertadores, vem que tem os direitos da Libertadores. No caso, acho que é a Fox. A Fox. Né? É, sim, é meu, se vai entrar briga de interesse com relação a isso... Mas aí vocês vão vir aqui com aquelas insinuações ridículas, hein? Globo Corinthians. Não. Já tá deixando de ser. Já foi. Imagem eu não contesto. Vocês já foram abandonados por isso. Imagem eu não contesto. Tá abandonando. O que eu contesto é a história. Tem 70 milhões aqui por ano pra quem. Já tá deixando de ser Globo Corinthians. Já caiu a ficha. Já. É, agora vocês estão dando abraço a torcer que o Corinthians ele nunca foi beneficiado pela arbitragem. Já né? foi, então, mas tá abandonando. Então chupa, né? Os caras estão abandonando. Tá aí. O que me preocupa não é quem vai fazer a imagem. O que me preocupa é quem vai interpretar a imagem. Não, mas é isso que eu tô... A quem tem que assumir isso... Me preocupa. É a CBF. A CBF não pode terceirizar nunca. Não. Botar um cara lá pra cuidar, Quem tá ali na câmera tem que ser alguém da CBF. É o árbitro de vídeo. Como tem o quarto árbitro, o jogo... Aí sim. Mas é que o RG tá falando é o seguinte... Dependendo de como essa imagem for editada, mesmo o árbitro de vídeo vai ter dificuldade. É, o cara vai ter que cumprir a imagem que ele tá vendo. Dependendo do frame onde você para. Ale, a Globo costuma mostrar corretamente os lances ali. Não, em princípio, eu acredito. Ah, sim. Mas que pode ter confusão nesse sentido. Não, isso no sentido do que o Mano levantou. Por ser a Globo a detentora dos direitos. Não. Entendeu? Não, mas tá na cara que erros vão acontecer ainda mais, Sombra, num processo inicial. Quando está sendo implementada uma tecnologia que vai ter falhas, até que você possa, talvez, ali chegar numa margem de erro muito baixa, RG, está na cara que o processo inicial você vai ter várias falhas. Volto a repetir, eu não concordo com a maneira que foi feita lá inicialmente. Eu acho que tem que ter uma TV ali para ser disponibilizada para o árbitro estar apitando o jogo, não ele ser comunicado. Esse lance do cara ser comunicado não vai dar certo. Não, mas você acha que isso daí também vai ser legal, RG? Sabe por quê, Sombra? Imagina o árbitro, no calor do momento, tendo que ver um vídeo ali, tá certo? Uma imagem do monitor ali, sei lá, de 32 polegadas. Um monte de jogador buzinando na orelha do cara, o cara sem condição. Não tem que ir, ali. Esse jogador mas, não tem RG, que ir lá. Aqui é Brasil, Paquito, não tem como você falar não vai. Mas disciplina, mano, se imagina. Vai, recebe cartão. Mas aqui tá, RG, todos os jogadores vão ficar ali do lado. Aí, tá vendo? Vai, recebe cartão. Continuando com as mensagens através do WhatsApp no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala rapaziada do Estádio 97, meu nome é Marcos, falo de Olímpia, do interior de São Paulo. E eu queria saber de vocês qual é a maior certeza que a gente tem na vida, que o Bufarini vai tomar cartão amarelo ou que o Benja e o Domênico vai brigar por causa do Mundial de 51 do Palmeiras. Valeu, é nóis, estamos sempre ligado. E vamos tricolor. Olha a questão é difícil, hein? É difícil. Essa questão que você... Mas eu acho que a história do Mundial ainda prevalece. Nossa. Ah, o Mundial vai render pro resto da vida. Isso vai render pro resto da vida. Vamos lá, mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E extra, você merece extra economia? Fala aí, rapaziada do estádio. O Benjamin é um cara engraçado, né? Ele acredita em time campeão mundial sem Libertadores, mas não acredita em ET. Tá de brincadeira, hein, Benjamin? Um abraço, rapaziada. Tá deitada agora. Valeu. Nossa senhora, mano. Tá deitada no beijo, hein? E ele concorda, tá quieto. Deitou, tá passou, lambuzou com óleo. Ah, foi. É fato isso, Benja? Quando convém? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Boa noite, galera do Estádio 97. Thiago de Guarulhos, São Paulino. Ô, mano, você fala tanto aí, Corinthians conhecido internacionalmente. O que aconteceu, cara? Que a Fox Test soltou uma matéria aí que o Corinthians foi confundido com o Botafogo. Ah, mano, chupa. Como assim, mano? Já deitado. Os caras colocaram um site chileno que acabou modificando o escudo ali do Corinthians, colocando o escudo do Botafogo. Mas o Chile não é referência no futebol, né, gente? O Chile é conhecido por terremoto e por vinho. Ah, não. Tá de brincadeira, velho. Assim? Quem que é Chile na fila do pão aí? Fila Soleta. Quem que é? Ó a motinha dando, deitando em cima deitando você. Onde? Quem é o Chile? Aí, ó. Quem é Chile? Fila. Não, o outro falou, como é que ele usou meu nome até? Usou meu nome em Manos. Aí. É. Qual foi a frase manos, dele? Manos, no plural. Manos não, não, mas ele falou uma frase. Em Manos. Não. Eu ia falar em mãos. É, não, era outra coisa. Eu esqueci. Bom, vamos lá. Agora é uma porra, mentira. Vamos lá, mais mensagens aqui. Vamos lá, no Extra, você merece Extra Economia. É a mensagem do Bruno. Boa noite. Aqui é o Bruno, motorista do Correio. Eu moro ali próximo ao estádio do Corinthians. E hoje aí pela manhã aí eu indo trabalhar no farol aí. Tinha dois torcedores da LDU com uniforme e tudo, pedindo dinheiro pra poder voltar pra cidade deles. Os caras desde o dia do jogo estão lá e não voltaram ainda. Um abraço pra vocês aí. Nossa, eu abriria o vidro e falaria, chupa, trouxa. Ué, mas você já passou por isso, vai. Me zoaram também. Mas não dá risada. Então por que você não ajudou? Não dá risada, não, porque teve neguinho assim lá no Japão, hein? Seus co-irmãos estão lá. Teve neguinho no Japão, hein? Os que foram presos lá. Ó, já o decreto. Opa! Já o decreto. É, esqueci. Mas antes, mais mensagens. Oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o Jair de Guarulhos, flamenguista. Mano, com referência do Cueva e o prato, parece aqui na minha casa, cara. Se eu não vou na cozinha, a comida não chega no prato, velho. É embaçado. Falou, rapaziada. Abraço, boa noite. É bem por aí mesmo, viu, cara? Verdade. Se eu não vou na cozinha... Mais mensagens. Fala aí, galera do Estádio 97. Solta animal. É o Alan Dias Martins que tá falando aqui. Cara, tô vendo vocês falarem de personalidade. Pô, bacana pra caramba, velho. Mas aí, personalidade mesmo, tem um moleque do Coringão, hein, mano? Léo Jabá. Mas jorrou bonito naqueles repórteres. Perguntou de pressão, e bibibi, bababá. O cara falou, pressão o quê, rapaz? Eu jogo futebol. Eu gosto do que faço e ganho pra isso. Pressão tem um pai de família que acorda às 7 da manhã e tem que trabalhar pra voltar com um pão de cada dia pra casa. É isso aí, rapaziada. Um abraço pra todos aí. Falou! É, ele ratificou aqui o que eu falo sempre. Não é média, RG, não é média. Esses caras aí, eles vivem um sonho de 11 moleques em 10. Então, tem que parar com esse mimimi mesmo. Ah, é porque eu tô cansado, ah, isso e aquilo. Quando o cara tiver cansado, ele olha o... Hã? Ele falou de pressão. Mas também, mas com relação a tudo. Deixa ele perder aí, ser responsável por uma derrota em clássico. Sombra. Uma final de Libertadores, pra você ver o que ele pressentiu que sombra, é pressão. O jogador, cara, ele tá numa posição privilegiada perante a sociedade. Tem gente que gosta de correr na várzea no final de semana. O cara, muitas vezes, ele põe dinheiro do bolso pra bancar um time. Eu jogo lá no subóbito. Então, o Ale no subóbito aí também. Tá comparando aí, com caras sem condições. Como o Ale, tá louco. O Ale hoje, cara, ele não tem condições de andar. O seu Olavo tava ajudando o Ale a subir aqui na rádio. Você tem uma ideia. Aí, deitou em você agora. Pior que é verdade. E no final de semana o Ale vai bater a bola. Tomei mais grael mesmo. Tô tirando então, você do carro. O jogador ali, o Léo Jabá, foi sincero. Eu não vejo isso aí como uma atitude populista e nem demagoga e nem hipócrita, que nem muita a gente gosta de falar. Você não achou porque você fala essa mas é que tá, também, mas é a verdade, RG, é que tem um monte de cara jornalista que gosta de querer ficar puxando o saco de jogador e tendo dó dos caras, não tem que ter dó, os caras ganham muito bem e são muito bem remunerados mas, pra isso. Vocês vão ver que bola que o Ale bate. Ô Léo, em junho uma rádio vai fazer um resort com futebol, uma história boa, com videogame, vamos fazer uma comida à vontade. Povo Pepeta, essa aí é mais uma história mentirosa sua. Ô Neto, essa história é verdade, é o resort do Estádio 97, vai eu, Marcelinho, vai Ricardinho, vai Cozinho. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo, de 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Mas com certeza, vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernandinha. Um monte de atrações pra você e sua família com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu sou Alê, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado pra você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, a balada do Dodô, o stand-up Rudy Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua pra você reviver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro. E não vai ter o tamborel esse ano? Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Reservas, ligue 28964665, 28964665. Liga. Ai, que língua forte, liga, sua gostosa. Ah, língua forte que o Dodô gosta, é isso aí. Mas você vai ver todo esse enlace amoroso do Dodô e do Aguinaldinho. Eles vão estar no Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Vá programando com a sua família, vá falar, filhão, lá tem videogame, lá vai ter autorama, lá vai ter futebol. E a garotada, porque você sabe que no Sub-14, a gente não permite que a galera jogue no Society, onde jogam os adultos. No Society. Mas no Sub-14, a galera vai poder jogar lá no futebol de rua. Aí sim. Vai ter lá o Sub-14 só pra galera de rua. Futebol de rua bacana que vai rolar lá. Boa moral. Um monte de atrações do resort do Estádio 97. Ligue hoje mesmo na Lotus Travel. Amanhã de manhã você pode ligar na Lotus também. Aí você fala, mas qual que é o telefone? 28964665. Repita. 28964665. Esse é o telefone. Você pode parcelar em 6 vezes nos cheques ou nos cartões Visa e Mastercard, tá bom? Queria agradecer o apoio do edubotões.com.br, também da Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Assessor jogou. E apoio, né, mano? Do Madrugão Suplementos. Opa, isso aí, Sombra. Um abraço pra rapaziada aí do Madrugão. Ao Mancini, um abraço. Grande abraço. E pra vocês aí, rapaziada, que precisam aí de um auxílio pra aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas. E o melhor de tudo, hein? A entrega é grátis nas compras acima de R$149. Espetacular! Então vamos lá, todo mundo no resort do estádio, vai fazendo sua reserva, hein? Oba! Já são 30% dos apartamentos reservados. E sim. Tava no começo da semana 25, já são 30% dos apartamentos reservados. Rápido, hein, velho? Depois vai ficar chorando. Exatamente. Estádio 97. É. Coisa pior, né, velho? Epa! Tem coisa passou pior, né? Que você nosso Fórmula 1, Bá! Passou! Você quer ir num lugar, às vezes assim, você vê todos os seus amigos lá, né, postando foto, você fala, puta, eu marquei bobeira, velho. Não podia estar lá com os caras, jogando uma. Você tá falando do Gala Gay, não? Não, tô falando resort, eu tô. Ah, tá, desculpa. Por que, você vai muito no Gala Gay? Não, você tá falando que você foi no Gala Gay? Não, fala a verdade, Ale. Você foi no Gala Gay? Eu só vi a cobertura jornalística na televisão. Não, mentira, você foi. Você foi no Gala Gay, você foi com máscara? Não, é que você falou que teus amigos ficam postando foto. Você ficou até emocionado de falar do Gala, até quase caiu uma lágrima dele. É uma bichona, não vi, né, velho? Não participei. É, qual o problema dele ser? Você é e daí? Não, mas é que ele não me quer. Hã? Ele não me quer. Fica falando que ele é homem. Mas você diz que gosta de homem. Não, mas eu... Ué, eu pego. Mas se você diz que ele é gay... Eu tô numa fase, velho. Ah, qualquer coisa. Ah, tô numa fase. Eu sou gay, mas tenho um bom gosto, pô. Ah, é. Você tritura o pepino? Qual que é o problema? É. Nós, né, óculos aqui. Nós. Tem CD, caneta. Você diz qualquer coisa? Não, tô falando que anda... Nossa, tá apelando, hein? Vamos pro telefone, 3284-7097, mais ouvintes. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eita! Mas, do nada! Tá um no vácuo do outro! Porra, quem vai chegar em primeiro aí? Marlone! Passou o Marlone! Alô? Vamos lá, alô. Tem ouvinte? Vamos lá, alô? Alô? Quem fala? É o Anderson. Anderson do quê? Alô? Alô? Anderson do quê? Anderson Luiz Fernandes. Só isso? Anderson Luiz Fernandes Eugênio. E quantos anos? Como assim? Eu tenho 30. Aí, RG, 30 anos, o Anderson. Esse tem que sair da garrafa, né, mano? Opa. Ah, é verdade, RG. Boa! Boa, RG número 2. É da garrafa ou da lâmpada? Ah, tem os dois. O RG é da garrafa, os dois. Ah, tá bom. O Anderson. Oi. Você fala de qual bairro? Eu sou de Diadema, mas no momento estou na Bela Vista. Ah, Bexiga! Oi, um abraço pro Motoca aí, o André que veio aqui na rádio também aí. Seu fã, ele, seu fãzão. De Diadema aí, ó, o Taboão também aí. Vai Corinthians, ele falou. Não, Corinthians não. Calma aí, maluco. Você torce pra quem? Eu quero ir no estádio 97. Na torcida estádio 97. Você errou, mano. Atrave! Ei, rapaz, que boiada. Deve ir lá no camarote único amanhã. Tudo cobertinho, bonito, comida, bebida. Confortável. Legal, né? Isso. Você já esteve na torcida estádio 97 alguma vez? Não, a primeira vez. Legal. Vai gostar, hein, velho? Tem traslado. Vai lamber tudo. O beijo, hein, velho? Não? Tem comida, tem tudo lá, velho. Nossa, uma delícia, velho. Eu vou por indicação do primo meu que também vai participar lá. Que ele falou com vocês ontem aí. Caraca, tá vendo? Quem é? Qual o nome dele? É gêmeo também? O Christian. Christian Vinícius? Não, o Christian do Butantan, que falou do filho dele aí e tudo mais. É ele, né? É o mesmo. Você não sabia que o nome dele é Christian Vinícius? Não. Agora tá sabendo. Tá sabendo, legal. Amigo meu, não, velho. Meu amigo, eu só esqueci de perguntar aqui qual que é a sua profissão, mano. Você trabalha com o quê? Eu sou Uber. Olha aí a galera de Uber aí, ligada direto no estádio 97, boa. Taxistas, Uberistas. Tudo. Todos ouvindo a gente. Todos os pilotos. Você põe aí na energia aí pro pessoal ficar ouvindo quando você tem passageiro? Também. O pessoal pede até, né, meu? Ah, eles pedem pra pôr aí na energia? O pessoal gosta de escutar, né, as palhaçadas de vocês aí. Bacana, legal. Palhaçada aqui. Olha, só do moto, vou fazer um acordo com você. Quando for, tipo, 7 da manhã, se tiver trabalho, põe no Energia na Veia, que os caras vão curtir. Sim, eu escuto também. De manhã é que eu saio cedo, mas eu deixo minha esposa no serviço todos os dias. Aí eu já vou escutando também logo cedo, na hora que eu saio. Põe das 10 ao meio-dia, tá com morde-a-sopra. Depois vem morde-a-sopra. Fala de sexo, de filme. Véio, fala de tudo vergonha. Que as pessoas gostam de ouvir. Tem uma sexola, tem uma sexola que fala de sexo? Nossa, malandro. Podia trazer ela aqui um dia, não pode? Pode. Mas aí tem o Domênico, vai descambar, né? É que o Domênico não se controla. O Domênico não se controla, né? Ah, não, mas eu acho que vai ser pior lá, ó. Lá, Benjamin? Nossa, ele fica todo pimpão, porque ele não falava disso na casa dele, né? Ah, é verdade. Deve descobrir sexo com 25. Depois que ele saiu da bolha, né? Então. Ele, não, com 25 anos que descobriu. Parece que o Sammy foi fruto da primeira relação. Ô, Anderson! Isso. Ô, Anderson, deixa eu falar. E aí, rapaz, nosso tricolor agora, olha. Amanhã, em tese, a parada mais fácil, né? Mata-mata, amanhã é mais um mata. Uma parada mais fácil. Mas depois, na sequência, e tem Cruzeiro, e tem possivelmente semifinal de Campeonato Paulista. Ô, Ale, hoje, se o São Paulo passasse, quem seria o confronto na semi? Vai depender do resultado, principalmente da Ponte, né? Do Santos e da Ponte, né? Porque a Ponte Preta tá na frente hoje do São Paulo, né? Como a segunda melhor campanha. E quem é a melhor campanha? Palmeiras. Campanha Palmeiras. Do Palmeiras. Perdão. Ó, tá assim, Sombral, por exemplo, o Palmeiras com 28 pontos, o Corinthians com 25. Terceira, A Ponte Preta com 25 também, empatado com o Corinthians em número de pontos, e o São Paulo em quarto com 23, e o Santos abaixo com 22. Analisando que o Palmeiras deu a vencer hoje, o Palmeiras vai para 31. Se o Corinthians vencer o Botafogo também no jogo normal, vai para 28. A Ponte Preta, vamos colocar que o Santos é eliminado para dar graça no campeonato. A Ponte Preta vai para 28. Você tá torcendo pra isso, né? E aí o São Paulo, se ele vencer também aí numa condição normal aqui, vai pra 26, ou seja, daria Palmeiras e São Paulo. Tá, e se o Santos se classifica ganhando? Se o Santos se classifica ganhando, ele vai pra 25 pontos, o São Paulo tem 23. O São Paulo tem 23. O São Paulo vencendo, coisa que deve acontecer, o São Paulo iria pra 26. Já aí daria venceu, Corinthians, né? E São Paulo. Sinceramente, preferia pegar o Corinthians já na venceu. Semifinal. É mais fácil, sim, né, velho? Aonde? Eterno pesadelo de vocês. Toda noite que você vai dormir, você olha embaixo da cama pra ver se o Corinthians não tá lá. É mais fácil, não. Para mais. O moto dorme de luz acesa com medo do Corinthians, rapaz. Vai dar na casa da galinhada. E dessa vez vai ter cueva, hein? Se prepara, não tem data FIFA, não. O moto de vez em quando, ele acorda, velho. Não tem data FIFA, não, velho. O moto de vez em quando acorda, ele imagina o Romero assim, todo ensanguentado. Cara, nem nunca vi a cara do Romero, nem vem ser palhaçando aí, velho. Ó, vem cá, meu. Quem é Romero? O Romero podia estar fazendo... Atacante da seleção paraguaia, rapaz. Aquela carinha ali, ele podia estar fazendo propaganda da fralda Pampers. Ah, fralda Pampers, com aquela carinha dele, com aquele cabelinho ali. Ele tem meio cara de emo, mano, mas joga muito. Eu imagino o Romero com um machado tentando matar a bola, primeira coisa. A maior inimiga, né? Mota, ele olha debaixo da cama, olha no armário pra ver se o Romero não tá lá com massa elétrica esperando ele. Ô, Anderson. Oi. Ou antes, o problema do São Paulo era a defesa. Agora a defesa melhorou, mas o ataque deixou de fazer gols. Você acha que isso é devido à falta do Cueva ou é devido, por exemplo, a uma mudança tática dentro do time? É cobertor curto, isso? Eu acho que isso é devido à falta do Cueva e junto com a ruindade do Wellington Nem. Que ele perde gol demais. Os caras cismaram com o Wellington Nem. Ué, mas tá certo. Não é marcação, não. Meu, o cara trabalha com isso, ele vive disso, ele não consegue fazer um gol. E na cara do gol, ele perdeu quantos gols no jogo passado? Dois. Ele é zoado mesmo. No último, dois. Ah, mas eu acredito que um foi muito perdido, o outro houve méritos do goleiro. O outro, o Wellington Nem, ele meteu uma curva no canto oposto, assim, o goleiro foi muito bem. Não, mas aquele que ele recebeu cara a cara com o goleiro lá, que ele chutou em cara, foi... Mas tem uma coisa também, quando eu acredito no Wellington Nem, eu acredito. Sim. Mas quando ele estiver bem, ele não é um fazedor de gols. Ele é um cara de drible, é um cara de assistir. Não é um fazedor de gols, né? O que eu entendo é que esses caras, eles ganham muito dinheiro pra fazer só isso. Só isso. Aí chega na cara do gol, o cara não conseguir definir a jogada, fazer um gol, empurrar pra dentro da rede, isso que não dá pra entender. Tá entendendo? Eles vivem disso, eles treinam todos os dias. Todos os dias pra fazer exatamente só isso. Às vezes o cara não tá tão bem, né, velho? É. Mas sempre o Wellington Nem, Jesus, quanto tempo que ele já tá no São Paulo e não mostrou pra que veio ainda? Sempre. Quanto tempo que ele tá? Tá. Três meses. Ano, né? Três meses, vai. Jogando. Três meses, beleza. E aí? Mas o cara leva um tempo, velho. Tá. Deu uma jorrada no moto agora. Não, eu tenho paciência, velho. Não, mas normal. Eu cada um tem o seu jeito de ver. Eu acho muito cedo pra castigar o Wellington Nem. Calma, que a gente tá pagando a língua com o Lucão. Nossa senhora, não, Lucão, esse assim, cara aí. O Lucão fez uma grande partida e só a favor amanhã do Lucão em campo. Quase que o Lucão vai embora, hein, velho? Ele fez uma grande partida uma vez na vida. Não interessa, tem que aproveitar. Vê se pega no breu a moral, meu amigo. Você nunca sabe quando é a virada da chave, cara. Não tem jeito. Lucão é mito, velho. Você nunca sabe quando é a virada da chave. Não, e outra coisa, nesse ano aqui, Douglas e Breno não fizeram uma grande partida, né? Então ele já tá um pouco à frente, né? Esse Douglas aí é outro também, que eu não sei o que o São Paulo foi trazer ele. Da onde que ele veio esse rapaz? Meu Deus do céu, também é outro. Ele tava no leste europeu, ele foi um jogador que se destacou na defesa do Vasco da Gama. Sim. Mas ele se destacou ao lado do Dedé, né? Ao lado do Dedé. Mas ele veio no momento de desespero também. Tudo bem, você gosta do Rodrigo Caio? Meu, eu sou crítico a ele também. Você não gosta de ninguém, velho. Rapaz. Não é que eu não gosto de ninguém, é que tipo assim, ele é... Eu sou São Paulino demais, velho. Só que eu acho que ele é tipo aquele jogador de prédio, velho. Tipo na pelada, jogando com nós na pelada, que eu jogo um futebol. Ele não joga aí no teu condomínio? Jogaria, mas eu vou falar pra você. Ia passar apertado. Cara, vocês iam pagar mal palco pro cara, vai. Todos esses caras que falam que jogo melhor que esses caras que estão no campo, na hora do vamos ver. Você bota mal mala também. Vai dois pés esquerdo. Eu vou falar. Vocês lembram do Tonhão do Palmeiras? Sim. Eu tinha um amigo, jogou bola com ele na areia, o cara era palmeirense, falou, nossa, tá lá o Tonhão. O cara dominou o jogo lá na praia, mas não tinha um daqueles que batia no peito e falava que era melhor, lógico, que o Tonhão. Quando mete o pau nesses caras que estão no campo aí, profissional, vai aí na vida real... É outro nível. É outro nível. Mas eu vou achar um cara que ele gosta. Ah, quer ver? Rogério Ceni. Ah, o Rogério Ceni é fora de série, né? É outra situação, né, velho? Tá vendo? Ele conquistou muita coisa pelo São Paulo. Isso. Conquistou muita coisa. O Rivelino não ganhou nada pelo Corinthians, não é bom? O Rivelino foi, inclusive, eu não vi jogar, infelizmente, não era da minha época. Mas o Benjamin tem o Rivelino aí como um dos principais ídolos da história, mesmo sem ter vencido um título. Todo mundo fala que foi muito bom. A ponto do próprio Maradona falar que pra ele o melhor foi. Não sei se é o intuito de agulhar o Pelé, mas fala que o Rivelino foi o melhor. Sim. Bom. Rivelino e se era não bom. Foi o melhor, como o Maradona diz, deve estar no top. Próximo, e se ser top 10 do mundo, tá bom demais. Lógico que tá. Rivelino foi muito bom. Anderson, um abraço pra você. Anderson. Obrigado pela audiência. Fique ligado ainda, porque o programa não acabou, ainda tem o nosso decreto aqui, Anderson. O Ale com o decreto. Boa. E qual é o endereço lá mesmo, de amanhã? Rua Curumins, número 5. Rua Curumim, número 5. Curumins, não é um índio só, são vários. Não, Rua vai. Curumins, número 5, tá pode, bom? Não pode dizer. Beleza, brigadão aí, até amanhã lá no jogo, lá, quem for. Falou. Valeu, cara. Falou, até abraço, mais. Não até vai de chinelo, tchau, não. Tchau, tchau. Opa! Eita. Ah, não é que o nosso Fórmula 1 passou pra Dedéu no final? É, hoje. Olha aí. Hoje gastou a gasolina então, hoje. Vá anotando quantas vezes passa o nosso Fórmula 1 aqui na promoção Estádio 97 na Pole Position. Quer conhecer o regulamento? Vai lá 97fm.com.br/poleposition, tá bom? E você entrando lá no site, você vai conhecer todo o regulamento, saber como que faz para você concorrer a essa viagem maravilhosa para Barcelona, vai assistir o GP da Catalunha, vai curtir as atrações mais do que turísticas lá de Barcelona, vai comer bem demais. E na companhia do nosso produtor, Bora, aqui, o Bá. O Bá é como se fosse um integrante que não fala. Ele é mudinha. Não é? O integrante que não fala. Ele só grita. Tem a mesma importância. Ele só grita. Mais importante. Ele só grita nos momentos em que você diz que o Corinthians é... Paparopó? Aí o homem fica louco. Ele se solta. Não, mas agora tá combinado. Sem milindres. O homem fica louco. Agora, eu vou dar um recado pra você. Você quer conhecer um pouco mais da Catalunha? Visita esse site aqui, olha. É o cataluniaexperience.br. É perfil do Facebook. Página no Facebook. É o cataluniaexperience.br. Catalunha. Aí você fala, não, mas eu quero conhecer nessa página do Facebook, eu vou conhecer. E depois eu quero comprar um pacote pra ir pra Barcelona. Porque vocês falam tão bem de Barcelona, eu quero ver se é tudo isso que vocês estão falando. Aí você vai lá, olha, na Latam Travel. Que a Latam Travel é a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Então você acessa latamtravel.com ou procure uma das lojas Latam Travel. Sim. E você vai comprar um belo pacote, extremamente econômico, fazer uma viagem bacana a preço Boa. Sensacional para a região da Catalunha. Boa. Ah, olha aí, ó. Matéria de hoje do UOL. Ferrari abre novo parque temático com montanha russa mais rápida da Europa. Caraca, o Crisão, caminhoneira, você vai, vai. Você que ganhar essa promoção, vai nesse parque aí. Rapaz. Você com acompanhante. É. Ah, e sabe o que você vai pagar lá? Nada. É. Absolutamente. 0,800. Nada. Vascão, velho. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Sim. Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor. Boa. Estádio 97, também no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Sim. E que rufem os tambores para o decreto. Rufem. Bora. Decreto especial de sexta-feira para o Estádio 97. Porque Deus fez as primas para nós não pegar as irmãs. Então me chama de friboi, porque a carne é fraca e hoje eu vou fazer um papelão. Pode me chamar de Google Tradutor, porque hoje eu vou conhecer várias línguas. Nessa sexta eu tô igual o SBT, porque eu vou ficar fora do ar. Então vem com o bonde do MCzinho. MC Livinho, Kevinho, Duduzinho, Huguinho, Zezinho, Luizinho, eu e ele, a Zaia. Aê, boa, boa, Lê. Esse é o Google Tradutor. Vai fazer um papelão hoje, então, Lê? Ah, hoje é dia, né? Hoje é dia, vai meter um papelão hoje, Lê? Sim, sim. Pelo menos na teoria, né? A prática é diferente. A dona Encrenca é presente? Ela ou não? Sabe. Não, a dona Encrenca já tá falando que tem 15 minutos pra chegar em casa, mesmo com trânsito. Mesmo com trânsito? É, caraca! Por aí, é. Tá assim? Vai essa cobrança, assim? É, ela tem, porque eu tenho aquela... Você não passa confiança mesmo. Ah, tem aquela caneleira, né? Só que eu uso nos dois pés. Pra... Hoje você levanta a caixa e o fundo abre, Ale? Mais ou menos por aí, RG. Ale, o seu conselho, hoje a sua dica, a sua aposta. Hoje é dia de líder. Sim. Prova de resistência. Boa, é mais ou menos por aí. Tem jogo, né, pra assistir também. É. Normalmente, sexta-feira, pra mim, é dia de Série B. É.

Thank you. Night Sessions.